Estou aqui com um cidadão chamado Luiz, que vai revelar algumas coisas interessantes envolvendo corrupção aqui no Brasil. Com você, Luiz. Bom, essa revelação, embora para muitas pessoas pareçam novidade, inusitada, dentro do meio empresarial é uma coisa bem conhecida, tá? É conhecido, existem várias medidas até para reduzir esse tipo de corrupção. O que eu estou falando aqui é da corrupção no mercado de produtos importados, tá? No setor que é conhecido pela gente como aduana. Certo. A aduana retrata tudo que faz de importação e exportação, tá? Produtos, seja ele commodities ou manufaturados, do Brasil para fora e de fora para o Brasil. O que eu gostaria de deixar claro aqui para essas pessoas é que a minha experiência ela vem de dentro da Câmara e Comércio Brasil-China. Eu trabalhei na Câmara e Comércio Brasil-China. No Brasil existem várias câmaras, tá? Existem câmaras de comércio e desenvolvimento, câmaras de comércio. E a maioria dessas câmaras, elas são abertas e desenvolvidas por chineses que migraram para o Brasil, na maioria deles com acordos políticos, alguns são filhos de banqueiros na China, alguns são seguidores políticos de carreira pelo sistema chinês, alguns são filhos de militares, e eles vêm para cá instaurar essas câmaras de comércio. O que faz uma Câmara de Comércio? A Câmara de Comércio, como função, ela é até bonita, porque ela vem divulgar a cultura, os produtos, os serviços que a China tem para oferecer para um país em troca de outros serviços. Né? O Brasil existe uma balança comercial, onde você produz determinados produtos, importa, exporta esses produtos, e em troca você importa os produtos de determinado país. Tá? O maior interesse da China no Brasil é o minério de ferro. Tá, minério de ferro, muitas vezes eles vêm buscar açúcar aqui também, é muito comum comprar. O que se vê muito é empresas como Vale do Rio Doce, a Rio Tinto, que hoje pertence à maior parte da Rio Tinto, hoje foi vendida para a China. Muitas pessoas não sabem. A China está comprando usinas de álcool, usinas de açúcar, comprou boa parte da Rio Tinto e ela hoje detém o monopólio do minério de ferro. Se a China parar de comprar minério de ferro do Brasil, por exemplo, a gente vai sofrer uma recessão brutal porque existe um déficit muito grande de produção. O que que acontece? A China compra minério de ferro a um preço muito baixo. Esse minério de ferro sai do Brasil, vai para a China, é manufaturado lá, é feito todo um processo. E esse processo de produção de máquinas, equipamentos, vem para o Brasil e o Brasil consome esse produto e deixa de produzir. E é isso que acontece. Muita gente, não sei se você se lembra, Daniel, uns anos atrás, sou engraçado porque era uma pessoa até diferente. O Enéas falava sobre isso, Sobre o sobre o nióbio, né? Inclusive. sucateamento do Brasil. O Brasil vende todo o terreno, todo o minério, a preço de banana. Esse produto é manufaturado, entra aqui por uma fortuna, por um preço maior do que vale. E desempregando indústrias brasileiras. O Brasil, ele sofre de uma desindustrialização há mais de 14 anos. Ele não investe em ensino, em nada. Você não tem hoje, dentro do país, nada que faça valer a pena, dentro de tecnologia. A gente não detém tecnologia de nada. Tudo que você compra de eletrônico vem da China, de tecnologias desenvolvidas no Japão, nos Estados Unidos. O Brasil não desenvolve nada. Você pega a maior indústria aérea que tem no Brasil, ela produz aviões com componentes importados, esses componentes, a maior parte hoje vem da China. Né? Agora, eu só estou fazendo essa explanação, estou estendendo um pouco para que as pessoas entendam um pouco desse mundo. Sim, não pode ficar à vontade. O maior problema disso tudo, entendeu? Se não fosse a boa negociação, entendeu? É o sucateamento do país. Esse sucateamento, ele é proposital. Dentro da Câmara de Comércio de todas, eu trabalhei numa das maiores câmaras de comércio Brasil-China, trabalhei junto com o presidente Tang, é um cara que dá entrevistas, é um cara famoso. Ele passa em algumas emissoras. Quem tem TV a cabo, às vezes ele dá entrevistas na Globo a cabo. E E a China, ela pede para que se faça o seguinte. Ela pede para que todos os produtos que sejam colocados, porque a eles interessa o quê? Encher container e despejar para cá. Não importa como, eles querem vender, eles querem vender. Eles estão industrializados, eles se prepararam. Hoje toda a área portuária da China, ela tem uma indústria paralela, ou seja, as pessoas instalaram fábricas encostadas em seus portos, diminuindo o custo logístico. Isso favorece a China de uma forma enorme, coisas que o Brasil há anos e anos poderia ter feito. Toda a parte de linha férrea do Brasil não foi tratada da forma correta, a gente simplesmente foi denegrindo. O Brasil está em queda livre e não está produzindo, não tem progresso nenhum nesse país. É tudo fachada, né? O grande progresso está no bolso dos líderes e olha lá. Commodities, vamos falar de commodities, tá? Minério de ferro, como é que funciona? O minério de ferro, ele é vendido para lá e ele é negociado como? Tudo parece dar intenção, quem olha de fora, acha que o minério de ferro ele é negociado de uma empresa para outra na China. Não, não é. Quem negocia minério de ferro são os nossos líderes. O Congresso, Daniel, ele é uma verdadeira bancada de negócio. Aquilo ali, quem está lá para negociar. Quando vai um presidente, vai um líder político, um ministro, alguma coisa, sai daqui, vai para a China negociar, esse cara, muito provavelmente, a gente não consegue enxergar isso, mas eu escuto isso de dentro, das altas camadas, porque eu trabalhei com commodities, das altas camadas da Vale do Rio Doce, que eles são comissionados, ou seja, o minério de ferro que o Brasil vende para fora, paga uma comissão para os líderes governantes que estão no nosso país, tá? Isso inclui presidente e por aí afora, tá? Eu estou mostrando aqui, e isso não é, eu não estou falando só de Lula, de Dilma, estou falando de todos os outros, e de gerações e gerações, sim. E ninguém quer mexer. Sempre foi assim. Aquilo, o Congresso é um balcão de negócio, tá? Negócios internacionais. O cara que é eleito presidente, ministro, o cara tem um poder de negociação que a maior parte das pessoas não faz a menor ideia do que é isso. As Sim. pessoas não entendem, não conseguem enxergar isso. O poder de negociação que se tem dentro do Congresso é muito grande. Você enxerga tudo lá dentro. Você sabe as empresas, o que elas produzem, o que elas precisam. Você tem toda essa visibilidade. Entendeu? E não é, o cara não está lá para gerenciar o dinheiro público para melhorar a tua saúde. Não, o cara está lá para negociar para grandes corporações a nível internacional e ser muito bem comissionado. Sim, ele vai ganhar, né, em cima daquilo. É uma comissão legal, Daniel. Isso é legal, cara. Essa comissão é legal, a gente não pode fazer nada, isso é legalizado. Não é, o que o cara está fazendo não é ilegal, ele só está usando a máquina política para se beneficiar. O ilegal é ele viajar para negociar e ganhar comissão com dinheiro público. Isso é ilegal. Agora, ele ser comissionado não é ilegal. Tá. Entendeu? Existem algumas regras, algumas leis que a gente não, que desconhece, que é um fosso de lei que desmoraliza o país a cada dia, porque ninguém tem culhão para mexer, né? Porque o Brasil ele é regido por leis que defendem presos políticos aí por aí afora. E o Congresso é um tremendo balcão de negócios. Tá, e usufruindo desse balcão de negócio, a China, ela explica o seguinte, explica não, eu estou explicando, na verdade a China fala o seguinte, ela pede que os empresários da China venham até o Brasil e negociem seus produtos com preços muito menores do que os produtos que são vendidos aqui dentro. Como é que eles conseguem esses preços muito menores? Além da alta taxação do industrial brasileiro, hoje existe, isso não é hoje, isso existe já há anos, existe uma negociação com a fiscalização. A maior parte das alfândegas no Brasil, ela tem o chamado subfaturamento, ou seja, você traz um container com $1 milhão de mercadoria e declara $100 mil. Tá. Muitas dessas cargas são apreendidas, tá? Existem muito. Existem fiscais sérios trabalhando, mas existem muitos fiscais que negociam a liberação dessa carga. Isso ainda acontece, são os chamados esquemas. O governo da China tem consciência disso e ele pede, tá? Isso em reuniões dentro da Câmara, tá? O presidente da Câmara cita lá para os mais íntimos, eu já presenciei isso, que o governo pede para agir da seguinte forma. Olha como é grave, Daniel. Olha como a coisa é feio, né? Como dá vergonha de ser brasileiro essas horas. Ele pede o seguinte. Subornem os fiscais. Fazendo isso, nós conseguimos atravessar nossos produtos sem pagar impostos, ou seja, os produtos vão entrar no país a um custo muito menor, quebrando a concorrência da indústria interna. E outra, não pagando impostos, nós vamos colaborar para enfraquecer o governo e o sistema fiscal. Isso vira uma bola de neve, isso não tem fim nunca. Uhum. Quando você faz isso, quando e nós não estamos falando de uma indústria, nós estamos falando de um país do tamanho da China, com milhares de indústrias em vários segmentos que abrange o país inteiro. Tá, eu não estou falando da Câmara de Comércio que está vendendo peça de carro, não. Os caras vendem de tudo. E não precisa ser nenhum gênio da lâmpada. Quem conhece a 25 de março sabe muito bem do que eu estou falando. Não, e tudo que a gente tem, praticamente, qualquer pessoa que estiver ouvindo, tudo vem da China, né? Não tem... É muito difícil, sem, né? Sem exceção. Você não ter alguém que não tenha nada da China, né? A Zona Franca de Manaus, para você ter uma tremenda palhaçada, porque você vê produtos com embalagem escrito Zona Franca de Manaus, você abre esse produto, você compra um celular da Zona Franca de Manaus, que supostamente seria industrializado aqui no Brasil, você abre e descobre que dentro desse celular tem uma placa que é fabricada na China. Entendeu? É impressionante isso. E o governo faz vista grossa para isso. Entendeu? Alguém está ganhando isso, com certeza. Isso não vai passar em branco. Uhum. Entendeu? Como isso aqui, o Brasil tem uma cultura de corrupção. E por mais que a gente lute contra, eu estou aqui, você está aí fazendo um trabalho querendo eliminar a corrupção, querendo abrir os olhos das pessoas. As pessoas simplesmente não querem ver, as pessoas fingem que não é com elas. Né? O cara fala, você fala mal do PT, você fala mal do PMDB, do PSDB, a gente começa a atingir as camadas que. Do cara que a gente coloca para trabalhar pra gente lá. Começar a trabalhar com político, com partido político. São referências que o Brasil tem que a população desconhece. A população não sabe o que de fato faz um partido, o que de fato faz um político. A memória do brasileiro é uma memória curta, todo mundo sabe disso. Agora, a grande pilantragem que tem da commodity é que isso é um câncer. A China é um gafanhoto, Daniel. A China, ela entra num país, ela mina toda a estrutura desse país. Ela começa a trazer equipamentos, suprimentos, que a gente poderia estar produzindo aqui com o nosso minério de ferro. A gente não tinha que mandar o minério de ferro para lá. A gente tinha que fazer o minério de ferro produzir aqui, dar emprego para quem está aqui. Entendeu? O Brasil tem gente que tem capacidade, é intelecto cultural, entendeu, do Brasil. Por mais que a gente fale, pô, o brasileiro não sabe votar. Não, não sabe mesmo. O brasileiro não entende nada de política. A gente devia ter, isso aí devia ser uma matéria colocada em sala de aula, para o cara aprender desde pequeno. Mas o governo não quer, e dificilmente isso vai acontecer. Então, Luiz, eu inclusive só queria destacar que, assim, não querendo, né, como eu sempre critico aqui o PT, mas durante o governo Lula, foi claro, a aproximação com a China foi muito maior. Eles deram uma preferência clara, assim, rejeição aos Estados Unidos e preferência para a China. É claro que tem essa troca, né? Exporta minério de ferro quer dizer, dá para eles o que eles querem, recebe de volta isso aí agora. Eles têm para oferecer, a gente põe minério de ferro e eles põem máquina roda aqui dentro. Agora sim, no caso assim, você ainda tem mais coisa para falar, mas eu só comentar, teve denúncias aí recentes, inclusive relacionando o Michel Temer, se eu não me engano, no Porto de Santos, né, não sei se você sabe alguma coisa, e também do Roberto Requião, se eu não me engano, do Porto de Paranaguá, lá no Paraná. O Porto de Santos é o maior entreposto aduaneiro do país. Tá. Paranaguá, que fica no Paraná, é considerado um dos portos mais favoráveis, porque o que acontece? O cara hoje, ele usa uma trade do Paraná, e o Paraná tem uma série de isenção fiscais para quem importa pelo Paraná. Certo. Mas desde que a empresa esteja lá. Mas isso aí é fácil de mascarar. Você usa um entreposto fiscal do Paraná, alegando que a importação é para uma empresa lá, e depois você simplesmente vende isso a custo muito baixo. Você já subfaturou o produto, você já eliminou uma série de impostos. Sim. Entendeu? Qualquer custo que vier com uma taxação acima, já foi calculado em cima disso. Ou seja, além deles terem, digamos assim, o benefício, por exemplo, lá na China, de ter uma mão de obra bem mais barata, menos onerosa, eles ainda têm essa forma, que é uma trapaça, né, que é pura corrupção, para entrar aqui com um custo muito menor, né? E isso é o que mais espanta é que isso é divulgado daqui para lá. Ou seja, os empresários no Brasil, os sanguessugas, né, que estão aqui, que exploram esse mercado, eles levam essas informações para lá. E a China não está preocupada com direitos autorais, isso não existe lá. Entendeu? Não existe leis de direitos autorais, eles não estão preocupados, eles estão preocupados em manter a produção. A grande preocupação da China é manter aquela parafernália de indústrias que eles montaram funcionando sem parar. Para isso, eles precisam despejar tudo e qualquer tipo de produto, seja de ponta ou não, e se ilude quem acha que a China não tem qualidade de produto. Tá? A China, ela hoje, você tem a Foxconn, que é a empresa que fabrica o iPhone, todos os produtos da Apple, é fabricado na China. A maior indústria de tênis da Nike fica na China. Grandes indústrias aqui no Brasil, uma empresa de cadeado, se eu não me engano, a Papaz ou a Pado, eu não lembro qual delas exatamente, ela fechou um pátio industrial enorme e montou um conglomerado industrial na China. Então, estão Inclusive a Foxconn ficou famosa por aqueles casos de suicídio, né? Vários suicídios de trabalhadores, né? A forma de protesto dos trabalhadores, eles são culturalmente tão submissos que a única forma de conseguirem se fazer valer era se jogando do alto da empresa. A empresa chegou a colocar redes de proteção para evitar que essas pessoas se suicidassem. Quem viu a matéria É pôde incrível. acompanhar o absurdo. É Há incrível. pouco tempo atrás a gente pôde acompanhar uma imagem chocante de uma menina que foi atropelada e foi simplesmente ignorada por vários Ah, transeuntes. sim. O vídeo tem aqui no YouTube, né? Isso mostra o tipo de educação e eu não falo isso da boca para fora, Daniel. A gente está caminhando para esse tipo de cultura. Tá? O brasileiro tende a caminhar para isso também, para essa simples, para não ligar, porque a gente já não liga para muita coisa. Né? O brasileiro é um povo muito pacífico, muito submisso. Né? Aqui é a terra das oportunidades, a terra da alegria. Todo mundo está te roubando e ninguém quer saber de mudar, ninguém quer fazer nada. Entendeu? Exatamente. A corrupção aqui é vista como algo, né? Daqui a pouco vai ser cultural, né? A coisa é feia, mas voltando lá, o maior problema da China trazer seus produtos, passar esses produtos pela alfândega, um custo baixo, além de enfraquecer o governo, que para mim só está tirando dinheiro da mão de ladrão, porque como é inflado o custo, né, de um deputado, de um senador, de um ministro, custa muito caro para o bolso da gente. Entendeu? Então, quando se fala em colocar dinheiro lá dentro, eu não sei o que que é pior. Mas o problema é deixar de industrializar um país tão grande quanto o Brasil é. O Brasil hoje poderia ser uma potência controlada, não a desenfreada, porque a China é uma potência desenfreada. A China, quando quebrar, vai arrastar muita gente com ela. E assim, não dá para adivinhar quando isso vai acontecer, mas que vai acontecer, vai. Porque países como a Alemanha, agora com a crise que teve na Grécia, para quem está acompanhando o mercado econômico, o sistema econômico mundial, a Alemanha já está tirando algumas empresas que ficavam na China, ela tá removendo. A Alemanha já percebeu, Daniel, a Alemanha já se tocou disso. A diferença cultural é que a Alemanha não tem as mordomias que o Brasil tem, só que os impostos da Alemanha não são tão abusivos quanto os nossos aqui. Então, a gente está fadado a ficar, a ser dependente desse mercado chinês, e quando a China falir, até a gente acordar e começar a industrializar o Brasil como se deveria ter feito há 10, 15 anos atrás, entendeu? A gente vai sofrer uma crise, e essa crise não vai ser pequena. Tá, tudo aqui é interligado, as pessoas não se dão conta disso. E o governo que está aí, que deveria nos proteger, que deveria setorizar, que deveria parar com esse tipo de exploração, abrir os olhos para essa roubalheira, começar a industrializar aqui as nossas empresas, evitar a exploração de commodities como é feito, porque eles estão ganhando, né? Eles são comissionados, por isso que eles não querem parar, não é só por isso, por uma série de outras coisas. Eles vão deixar isso acontecer. E quem vai padecer somos nós, nossos herdeiros. A gente Não, vai. exatamente. Eu só Está sendo querendo citar vendida. aqui o exemplo do Lula, né, que no início do mandato ele prometeu reforma trabalhista, tributária, né, teria relação com isso, né? e não fez, né? Não fez em 8 anos, mesmo com índice de popularidade enorme, não fez, né? Então. Não, o Lula para mim é uma verdadeira piada, né? O brasileiro que acredita em Lula para mim é o mesmo que acredita em Papai Noel. Entendeu? Para mim é uma verdadeira piada. É um cara que diz que esquerdista não tem nada. Eu li uma entrevista do lançamento do livro do Emani Pinto. Não sei se você chegou a Ah, ver. sim. E ele cita lá, ele fala que o Lula é um cara tão coeso, tão inteligente, que para ele Gandhi e Hitler têm o mesmo nível de admiração. Então daí, para quem não conhece, ele já serve de exemplo para mostrar quem que é a pessoa, É, exatamente. né? Esse bando de brasileiros que se diz aí o povo vota e põe para liderar o país. É uma maravilha, é um bom senso muito grande de quem vota. Sim. Entendeu? Nessa hora a gente tem vergonha de ser brasileiro. Então, Luiz, mas você poderia, por exemplo, citar nomes de pessoas que conhecidas que você já sabe de alguma coisa a mais, né? Eu vou citar uma coisa bem conhecida e um caso bem interessante. Já que a gente está falando do Lula, vamos falar do filho do Lula. Tá? Esse rapaz aí que trabalhava no zoológico, de repente virou um mega empresário, suprassumo do É investimento. o Lulinha, né? O cara de repente virou um gênio, né? Assim, o cara poderia ensinar muita gente do McKinsey, da USP, administração, porque o que esse cara conseguiu fazer com dinheiro é impressionante, eu nunca vi na minha vida. Você se lembra, isso é uma história recente. O Lula fez um esforço danado antes de sair, antes de largar o mandato dele, de reativar a Telebrás, que é o Certo. sistema de telefonia estatal, com a intenção, né, o que eles vendiam lá era o seguinte: ele falava para a imprensa, para o povo em geral, que eles estavam reativando a Telebrás para fazer um trabalho para levar internet a todos, banda larga a todos. Essa é a promessa. Então eu vou dizer para você qual que é a verdadeira história. Nós estamos falando de 2010. O que eu vou te falar aconteceu em 2008, dentro da Câmara de Comércio. O filho do Lula esteve lá, e lá ele ficou negociando com indústrias de telefonia móvel, fábricas de celulares. Que Olha. para quem anda no centro de São Paulo sabe o quanto jorra celular da China lá, celular vagabundo, tem desde os ponta, né, que é o próprio iPhone é fabricado lá, e tem um monte de celular vagabundo. Você vai para a China hoje, você vai para Guangzhou, um Shenzhen, você compra celular em banca de bacia. Esse camarada, em 2008, ele já sabia que ia se ativar a Telebrás. Você vê, existe um plano estratégico, nada acontece por acaso, tá? As pessoas acreditam muito em Papai Noel. Então, para quem acredita em Papai Noel, presta atenção. Já existia um plano de reativar a Telebrás, em 2008, e o filho do Lula teve presencialmente com o presidente da Câmara e Comércio Brasil-China para negociar com indústrias de telefonia celular uma parceria, e vocês sabem que ele hoje é envolvido com telecomunicações. Ele queria uma parceria para montar uma empresa de telefonia móvel. Ele ia concorrer com a TIM, com a Claro, com a Vivo, e ele iria distribuir equipamentos celulares exclusivos. Eles iam montar uma fábrica de celular. Esse plano foi frustrado, Daniel. Tá? O filho do Lula, ele não conseguiu fazer uma travessia direta de equipamentos. E o projeto desse pessoal aí era trazer, em média, 6 containers por semana de equipamento de celular, dentro desse esquema que eu estou te falando, subfaturar produto e por aí afora, oferecido pelo presidente da Câmara. O próprio presidente da Câmara ofereceu ao filho do Lula uma possibilidade de atravessar equipamentos eletrônicos dentro da alfândega do que seriam os órgãos de regulamentação e fiscalização de mercadorias que entram no Brasil para não entrar ilegal. O próprio presidente da Câmara oferecia condições de entrar com essa mercadoria com valor menor, para eles poderem ter uma lucratividade maior e conseguir injetar mais produtos no mercado para concorrer. Tá? Eles sofreram um dumping grande da Motorola, de uma concessão. De um grupo que trabalha com importação de celulares, que é do pessoal da Motorola. O pessoal da Motorola descobriu isso em 2009. Eu não sei, não me pergunte como eles descobriram isso. Eles acabaram descobrindo esse plano desse cara aí. Só que, independente disso, o Lula tocou. E essa empresa ainda está em projeto, isso está em andamento, isso ainda pode acontecer. Então fica um alerta aí para os seus ouvintes, se de repente o filho do Lula abrir uma empresa aí de telefonia móvel e começar a distribuir celular, tá? Vocês já ficaram sabendo aqui um pouco antes. Interessante. E ele sabendo, pelo que você diz, assim, o presidente da Câmara, no caso seria... O presidente da Câmara ofereceu para ele a oportunidade de trazer esses aparelhos a um custo menor. Então, mas no caso, bom, você poderia citar o nome do presidente da Câmara? O presidente é o Tang, é o presidente da Câmara. O mais famoso presidente da Câmara que tem em São Paulo é o Tang. Tá. E ele falando isso com o Lulinha, quer dizer, ele simplesmente aceitou o esquema corrupto, né? Isso foi numa mesa de reunião, dentro da Câmara de Comércio. Tá. A Câmara de Comércio Brasil-China, liderada pelo Tang, entendeu? É um verdadeiro esquema de importação de produtos subfaturados. Entra muita coisa. Você traz ali semanalmente lá. Você hoje entra no braço, você vai pagar uma calça jeans R$40, essa calça jeans entra lá por R$4, R$5 no Brasil. Tá. A maioria das pessoas não sabem isso. Ela entra subfaturada, porque para você importar calça jeans, você precisa de uma licença chamada LI. E para você importar um produto desse, você tem que pagar um mínimo de impostos para que esses impostos façam esse produto chegar a um preço equivalente do produto fabricado aqui, para não concorrer com a fabricação aqui, com as fábricas aqui. Uhum. E mesmo tendo SLI, é despejado toneladas e toneladas de mercadoria diariamente no centro de São Paulo, e essas mercadorias são distribuídas a nível Brasil. Entendeu? E significando que essa LI é ignorada. De alguma forma, isso é burlado dentro das alfândegas. E ninguém no governo faz nada. Isso está quebrando o Brasil e ninguém faz nada. Muito provavelmente porque deve ser muito lucrativo para alguém. Sim. Ou seja, quando a gente ouve aqueles discursos de proteger a indústria nacional, não sei o quê e tal, na verdade eles já sabem tudo que está acontecendo e não fazem nada, né? Eu vou te mostrar como eles protegem. Aqui em Suzano... Se você... Suzano, existe um EAD, não, chamado Porto Seco. Em Suzano, EAD e Porto Seco, existe um armazém da própria General Motors. A General Motors importa uma série de mercadorias. Existe agora uma isenção de impostos para determinadas empresas. Só que a General Motors, não é só a General, não estou falando só da General Motors, estou falando da Volkswagen, estou falando da Ford, estou falando de uma série de empresas aí que utilizam este mercado para trazer peças... de reposição de que são fabricadas lá fora. O Brasil poderia estar fabricando essas peças, Daniel. A gente poderia ter uma série de indústrias fabricando. Essas peças são industrializadas lá fora, na China, são trazidas para cá subfaturadas. Imagina você ter um armazém e você ter um fiscal fixo lá 1, 2, 3 anos e você entrar com mercadoria todo dia nesse armazém, onde toda a fiscalização, toda a indústria, todo mundo que deveria ser órgão de fiscalização, proibir, inibir qualquer tipo de coisa ilegal, você ter essas pessoas diariamente lá, com facilidade de negociação, pagando propina, essas pessoas são facilmente... Pra você ter uma ideia, a China entende que o fiscal brasileiro é altamente corruptível. Certo. Essa é a fama que os fiscais do Brasil têm lá fora. Tá. Essa é a fama que a gente tem lá fora. Não, vai lá, ó, você vai comprar produto no Brasil. Ah, no Brasil é fácil, você vai lá, acerta, só que pode chegar de surpresa. Você negocia antes, qualquer fiscal lá, tem os fiscais lá que negociam com você, pode ir lá, ó, você vai, quanto você vai trazer? 1 milhão? Não, declara que você tem 100 mil de mercadoria, paga lá 10, 15 mil para esse fiscal e ele te libera essa mercadoria. Ou seja, os portos então são verdadeiros antros de corrupção, né? Porque... os fiscais, eles assim ganham dinheiro adoidado. Inclusive assim, quando você fala de produzir aqui, só para te passar o meu entendimento da coisa de fora, né? Eu sempre vi a coisa assim, por exemplo, o cara está produzindo aqui, se ele for seguir toda a legislação, ele vai ter que pagar impostos pesados, né? Vai ter que pagar encargos trabalhistas, vai ter uma série de burocracia, etc. Então, na hora que ele for chegar no valor final do produto, ele vai ver que muitas vezes ele não consegue concorrer com o chinês. Não consegue. Que entra aqui, até aí eu, como, digamos assim, vendo de fora, eu estava supondo, né, a gente está supondo de forma ingênua que as vias normais, o sujeito vai pagar o que deve na hora que entra. Só que, assim, pelo que você falou, quer dizer, o grande problema aí, o mais grave, é no porto, né? Ali é que tá o X, né, da questão. Tá, o produto importado, ele só é interessante quando ele é mais barato que o nacional. Você só vai comprar um importado quando ele é mais barato que o nacional, Sim. porque hoje em dia você tem muito produto nacional de boa qualidade. Sim. Entendeu? E na maioria das vezes ele se torna mais barato porque a fiscalização não é feita da maneira correta, porque as leis de proteção da indústria brasileira, ela existe. A lei, ela existe. Existe uma taxa, você tem uma série de impostos que é cobrado num processo de importação, você traz um produto. Esse produto, ele tem uma nomenclatura chamada de NCM, Daniel. Esse NCM, o que que ele é? Ele é um número, é como se fosse uma lista telefônica, uma bíblia, vamos dizer assim, tá? Um dicionário onde existe uma numeração, e essa numeração diz exatamente o que você está importando. De acordo com essa numeração, é que é feita a taxação. Então, essa numeração, essa codificação toda que a Receita Federal coloca, essa maquiagem, é tudo muito bonito. Olhando de fora, é tudo muito bonito. Você tem lá uma numeração do produto, então esse produto significa que ele é uma caixa de madeira ou uma placa de metal, assim, assim. Isso tem uma codificação. E para essa codificação é aplicado aos impostos. Esses impostos são aplicados para que esse produto de fora se iguale a nível de custo aos produtos produzidos no Brasil. Essa seria a lei de proteção, tá, dos produtos de importação para não concorrer. O que não é coerente é que o produto brasileiro, as indústrias, o que nós estamos assistindo é uma quebradeira de indústrias brasileiras, é só a indústria fechando. Você pega Franca, que era a maior indústria de calçado que tem no Brasil. Você entra numa feira de calçado, vai conversar com essas empresas, o pessoal tudo reclamando, Daniel, que eles não aguentam mais concorrer. Grandes empresas de Franca estão fechando, estão se desindustrializando, vendendo equipamento para abrir espaço para se tornarem distribuidores de produtos chineses. Então, isso significa o quê? Você está tirando emprego. E com o tempo, isso não é só tirar emprego, porque se você deixa de produzir, esse povo vai começar a emburrecer. Hoje, daqui a pouco, as indústrias têm dificuldade hoje de achar um operador de torno, de fresa. As pessoas não sabem mais operar a máquina, ninguém mais tem interesse, porque isso aí não está virando. Não compensa você produzir. Quando você compra pronto lá fora, vende e ganha mais. Não, agora só comentando o seguinte, porque, por exemplo, vamos pegar essa questão dos tablets, né, que a Dilma fez aí esse alarde todo, né, e anunciou redução de impostos, né, para serem fabricados aqui, vai ser instalada a fábrica, né, tal. Porque se não houvesse a redução dos impostos, pelos cálculos lá, pelo que eu vi na imprensa, ficaria mais caro do que importar, né, para você ver que também tem o vilão aí, também tem a gente pode ver que é a carga tributária. Agora, assim, é claro que quando você fala tão claramente que há um esquema de corrupção ferrado nos portos, é claro que isso fica absolutamente perverso pro brasileiro, né? Porque aí não há quem consiga concorrer, né? Porque se eles já têm um custo menor lá e chega aqui e ainda tem esse esquema nos portos, então pô, o cara que fabrica aqui não há quem consiga, né? Tudo é muito simples, Daniel. É tudo muito simples. Eu vou tentar resumir para que fique claro, para que todo mundo possa entender. Tudo isso é muito simples, tá? As indústrias, a taxa de imposto, tudo é dinheiro que vai na mão do governo. O governo só se importa com a quantidade para encher o próprio bolso. Sim. Eles querem engordar o cofre do governo, tá? Eles engordam o cofre do governo, o deputado custa uma fortuna. E eles não oferecem serviço de qualidade para a população, mas eles querem dinheiro. Eles querem dinheiro o tempo todo. E como é que eles operam isso? Tá? No caso das indústrias, da matéria-prima, da industrialização e das importações, é fácil de entender. Se o Congresso é um balcão de negócios onde a maior produção que se vende para fora são as commodities, que é um produto legalizado para exportação, seja ela açúcar. Tenta vender você laranja, Daniel, fora da CitroSuco, você não vai conseguir. Tá? Isso é o um monopólio, isso já está amarrado. tenta vender minério de ferro fora da Vale do Rio Doce. Você não vai conseguir, porque você não vai ter transporte, as linhas ferras já estão todas amarradas, todo mundo já tem, já, isso já tem dono. Tá? Então, lá o Congresso é um balcão de negócios, onde o que eles ganham aonde? Esse pessoal que se elege, que está lá com o poder na mão, consegue ganhar dinheiro aonde? Negociando commodities para fora. Tá? É assim, se você industrializar o teu país, você vai reduzir a venda de commodities, você vai ter que vender esse minério de ferro aqui dentro, e vender aqui dentro não dá dinheiro para eles, Daniel. Sim, o que dá dinheiro para esses caras é vender para fora. Uhum. Então eles querem que a gente quebre mesmo, que as empresas quebrem, que a gente continue comprando lá, porque a China oferece uma fortuna para mandar a mercadoria para cá e para comprar minério. Isso é uma negociação feita em alto escalão, o povão não faz ideia do que é. E o cara fica reclamando emprego, não, porque o Lula vai melhorar minha vida. Vai melhorar sim. Entendeu? Ele vai vender um monte de minério de ferro, vai comprar um monte de máquina ficada lá fora, e se você não tiver dinheiro, entendeu? Você vai ficar sem emprego. Vai ficar usando esse produto vagabundo que você vai comprar na 25 de março com a mixaria que você vai ganhar achando que o nosso salário é um salário digno. A maior tributação fiscal que existe dentro das indústrias a nível mundial é a do Brasil. Sim. Tá, não existe uma tributação maior. Tá? O pessoal vem falar de outros países, não, porque tem a tributação num país tal, não sei o que, é um pouco maior, não sei o que. Eu falei, não, peraí, meu amigo. Tributação de um único produto, de um determinado item, porque esse item ele fere alguma coisa relacionada à saúde e ele é colocado a tributação lá em cima, e esse dinheiro é revertido em saúde. Se você entrar num hospital lá, eu vi um vídeo faz alguns anos do Michael Moore falando sobre saúde pública. E me espantou que todo mundo falava de saúde. Eu tô falando nisso porque há pouco tempo atrás, aí, com o descobrimento do câncer do Lula, você postou um vídeo, uhum. Virou uma polêmica toda, e o pessoal falando pro Lula se tratar no SUS e não sei o quê. E isso tudo assim, me incomodou um bocado. Foi um dos motivos pelo qual eu contactei você e quis colocar você e os seus ouvintes a par de tudo isso que eu sei. Certo. E nesse vídeo eu vi uma coisa tão engraçada. O cara, eu não lembro que país que era, na Inglaterra ou na França. O cara foi visitar um hospital e lá todo tratamento, independente de quem você é, da sua classe social, todo tratamento médico é de graça. Não existe hospital particular nesses lugares. É tudo de graça. Aí ele se espantou, o Michael Moore se espantou e falou: se é tudo de graça, por que que tem um caixa? Aí o cara falou: aquele caixa é pra caso você precisar de dinheiro pra ir embora, você vai lá, pega, eles te pagam um ônibus. Então, isso é um nível de cultura e é tão diferente do que a gente vive aqui, do que a gente está acostumado, entendeu? Aqui, você vai para um tratamento do SUS e se você não tiver dinheiro, você não consegue prioridade. Se você tiver uma doença grave e não pagar o diretor do hospital, você vai morrer. Entendeu? Você não vai conseguir nada. Eu tenho amigos que já precisaram de tratamento de transplante no SUS, tá? E eles morreram. Uhum. Tá? Eles não conseguiram. E é hipócrita quem acha que é mentira, que isso não é verdade. Todo mundo fica endeusando aí o pessoal do governo. E não é só o Lula, tá, Daniel? Eu vou deixar bem claro aqui que isso daí, essas leis não foram alteradas há anos e anos. O Lula prometeu, é uma hipocrisia acreditar que esse cara se elegeu da forma que se elegeu e não fez porcaria nenhuma, né? Porque ele falou que era um amigo do povo, era um homem do povo, e pro povo ele não deu nada. Ele navegou no boom das commodities, que é o que nós estamos falando aqui. Todo mundo fala, não, o Brasil melhorou. O Brasil não melhorou por causa do governo. O Brasil melhorou porque o mundo inteiro... existiu dentro do fator econômico, do plano econômico, existiu uma grande exploração em função da explosão do produto chinês, em função da Porto, na época de 5, 6 anos atrás, da zona do euro. O mundo inteiro começou a trocar mercadoria, entendeu? E comprar commodities, comprar produtos e vender produtos. O Lula só estava lá nesse momento, ele não fez nada que favorecesse, ele só deu continuidade ao que vinha fazendo o Fernando Henrique e o pessoal de trás. Mudou uma coisa ali, uma coisa aqui, mas planos de governo que realmente interessasse ao povo, como diminuição de idade penal, como essas coisas, o político que rouba no ter fórum privilegiado, isso ninguém muda. o cara que tem o cara que no Brasil o político que rouba, ele não ele, você, em que momento esse cara devolve esse dinheiro? Esse dinheiro é público, esse dinheiro é do povo. Se você entrar no Congresso, abrir a carteira de um político e pegar 10 reais, você tá lascado, cara. É, não, exatamente. É igual esse caso aí do recente do ministro Lupi, né? Ele falou que devolveu as passagens, as que ele usou lá, as diárias lá, que ele usou, que não deveria. Mas assim, por causa das denúncias, né? Que daí, então, se não tivesse denúncia, não ia devolver. E como se o fato de devolver já acabasse o problema, né? É, como se ele não tivesse roubado, né? É, exatamente. É um absurdo. É, você abre a carteira de alguém, tá? Eu simplesmente entro no banco, vou lá, roubo o cofre do banco, aí a polícia me pega lá fora, eu viro pro gente e falo, tô de volta. É, e acabou, né? É, e acabou. Eu não fiz nada de errado. É a mesma coisa. Não, exatamente. É, devidas proporções, é a mesma coisa. O governo acha que todo mundo é idiota, e todo mundo que acredita no governo, na verdade, são os idiotas. É, então. Exato. Não, e tá cheio de gente que defende com unhas e dentes, né? Então. Tem. Fanatismo tem tudo quanto é área, né? É. Não, então, Luiz, e só em relação a essa questão do. Essa relação do comércio internacional e questão também de produzir aqui. Inclusive, eu até concordo, assim, quando você exporta, isso aí eu estou falando só para ilustrar aqui, não para você que você já sabe, mas quando você exporta commodities, quer dizer, você exporta a commodity, né, ou que seja o minério de ferro, a um preço baixo, e você vai importar o produto com valor agregado a um preço muito mais alto, ou seja, quem produziu lá, digamos que seja a China, né? Tá ganhando bem mais no produto final, coisa que a gente poderia, ao menos, se não fabricasse, pelo menos desenhar aqui, né? Igual você pega um iPad, né? Desenhado na Califórnia, ainda que seja produzido na China, mas quem ganha dinheiro é quem faz o desenho, né? Aqui a gente não faz nada, né? Como você falou. A gente não faz nada. É, a gente não cria nada, né? Não, e o governo não investe em cultura, em tecnologia, né? Você pega, eu conheci garotos que vinham da China, garotos mesmo, 22, 23 anos de idade, eles vinham participar das feiras aqui, a gente acompanhava quando trabalhava na Câmara, a gente acompanhava esses garotos, aí você perguntava pro cara, e como é que é o estudo na China lá? Ah, eu estudo numa escola pública. Ah, mas, pô, você tá aqui como gerente internacional, tal, e escola... Não, mas o governo lá, eu quando tinha 16 anos, eu me formei lá, em representante internacional, e eles dão noção de engenharia, dizem engenharia de software, engenharia eletrônica, e você opta o segmento que você quer, o governo prepara você para essa profissão. É tão surreal, é tão longe, e se tratando de chinês, a gente acha que chinês é um povo, o pessoal fala, nossa, é um povo de cultura milenar. Eu não acho o chinês um povo inteligente. Haja visto pelo horrível caso daquela menininha, lá você vê como eles são desprezíveis, como eles não. Eles são. É um povo que maltrata as mulheres, eles são arcaicos, eles são antigos ainda. Sim. Entendeu? Você pega assim, a cabecinha deles, você fala, chinês é bom pra negócio. Não, chinês não é bom pra negócio. Vai você comprar numa loja da 25 de março, você vai ver como eles te tratam bem. Eles não atendem ninguém bem, eles não são bons para os negócios, eles simplesmente é um mercado oportunista, eles aproveitam o brasileiro que é ganancioso e corruptível e tiram proveito disso porque está fácil. Tá? Você estava falando do minério de ferro, eu vou te dar um exemplo fácil de entender sobre a Vale do Rio Doce, um pouco tempo atrás, aí tentou bloquear a ida de minério cru. E eles queriam transformar esse... O que que acontece? O minério, se você olhar, ele parece um farelo de terra. Uhum. Tá, a Vale, ela queria transformar esse minério em guza, que é uns triângulos de ferro, quando você processa esse ferro, e você tira a sílica e a água do ferro. Uhum. Tá, o guza, ele seria vendido por um preço mais alto. Só que para tirar a sílica e a água, você ia ter que fazer todo um processo, e isso envolve altas temperaturas e um custo de energia. A China não quis, alegando que o custo de energia lá é 6 vezes menor que o nosso, o que é verdade, né? Porque aqui a conta de luz, tanto que se ia, falou que se ia baixar, que ia devolver dinheiro, de repente sumiu esse assunto. Tá? Qualquer tributarista pode te falar, Daniel, que a conta de luz é tributada, você paga ICM 3 vezes na conta de luz. Não, inclusive tem imposto sobre imposto, que o cálculo que eles fazem é depois de incluir os impostos, eles ainda calculam sobre o que já foi incluído, né? Você paga 3 vezes, é tributado. Você paga imposto, depois você paga ele sobre ele de novo. É absurdo, absurdo. Não, de ICMS acho que já vai metade, né, do que você. É absurdo, a roubalheira é muito grande. E é dinheiro que vai para o cofre dos políticos para fazer melhoria para o país, melhorias que não existe. Então, eles quiseram fazer o GUSA. Vão mandar para lá, a China falou que não, que a energia é 6 vezes mais barata, aquela energia podre, que eles usam energia de carvão, né, uma poluição desgraçada lá. E eles têm lá. E a gente com energia muito mais barata com as hidrelétricas aqui, não consegue fazer energia com custo mais barato lá. E já tem um contrassenso. Você fala, como é que eles conseguem com aquela monte de gente e a gente aqui não consegue? Quer dizer, conseguir consegue, né? O governo rouba tanto a população que não sobra para melhorar. Tá? E aí está a nossa presidenta agora, a Dilma, que teve bem perto, lá pôde fazer alguma coisa e acho que não fez muita coisa. Por isso que eu não acredito que ela vai fazer muito estando como presidente, porque quem pôde fazer a diferença aonde esteve e não fez, agora como presidente não vai fazer mesmo. Feito essa proposta, a China não aceitou. A Vale queria vender o minério e deixar o lucro aqui, né, porque você transformando o metal em GUSA, você ia vender esse minério mais caro e ia ter mais lucratividade no produto interno bruto. A China falou não, e o Brasil simplesmente baixou a cabeça. Tá, não, vamos vender minério, porque se for vender o GUSA eles não vão comprar. Eles comprariam sim, porque o Brasil é um dos maiores produtores de minério de ferro, eles não têm muita opção. Entendeu? É porque isso daí ia envolver diminuição. Foi no final Simplesmente. foi uma decisão, digamos assim, política e Porque reduzir isso daí, né, até onde eu fiquei sabendo, porque eu não penetro nessas esferas, eu não trabalho dentro do Congresso, mas até onde eu soube, eles baixaram a cabeça porque isso iria reduzir a comissão. ah, tá explicado, né? Você entendeu? É isso daí. Não, e inclusive o só para constar aí também que o caso da Vale, né? A gente sabe que também tem os fundos de pensão que tem uma parte aí que eles ganham, né? O pessoal que está criticando a privatização, mas o pessoal, fundos de pensão e muitos aí ligados ao PT estão ganhando. E o Lula, no governo dele, ele tentou, né? Tentou de tudo quer dizer, para ter mais influência nela. Aí o Agnelli acabou saindo, mas assim, como você falou, aí no final aí foi uma decisão política, né? Quer dizer, ela queria uma Foi. coisa, né? Ela foi num sentido do que você falou do GUSA, mas assim, a decisão política prevaleceu aí, em É, detrimento nessa negociação, do a Brasil, intenção né? da Vale, a Vale não é uma, a Vale é uma empresa privada. Então ela foi privatizada. Tá, a intenção era aumentar a lucratividade, como toda empresa quer. Sim, A toda empresa cabe lucro. exatamente. Ela queria aumentar, só que o minério de ferro, ele é uma commodity, ele é vendido com ações políticas. Quem vende o minério de ferro não é a Vale, não é o vendedor da Vale que vai lá bater na indústria chinesa, quer comprar minério de ferro? Não. Entendeu? Não é assim. Isso é feito dentro da esfera política. E a Vale tentando aumentar a lucratividade, a China simplesmente falou que não, não queria, bateu o pé e o governo brasileiro, em vez de proteger a indústria aqui no Brasil, proteger o mercado brasileiro, proteger o nosso produto, ele falou, não, então vamos deixar para lá, vamos vender isso assim mesmo, porque ele percebeu que o vendedor, né, que é o líder, né, ia ter que baixar aí a sua comissão. Isso não ia ser interessante. Algumas pessoas não sabem, Daniel, não sei se você chegou a comentar isso, mas há pouco tempo saiu uma lista das pessoas mais ricas do país e o nosso presidente Lula tá lá. Ah, sim, é. Para você ver, né? E que É, coisa, né? tô vendo Agora aqui. com as palestras que também tá ganhando, né? Então todo Deve dar mundo muito. aí da família dele se deu bem, né? É impressionante. Inclusive essa questão, só para complementar, essa questão de não defender o Brasil, quer dizer, defender outros países, isso aí você vê em outros casos. Você vê, por exemplo, o caso da Bolívia, né? O caso da Petrobras foi nacionalizada, o Brasil ficou de quatro, né? Quer dizer, não fez nada, Ficou. né? É engraçado, né? Essa atitude, né? Daniel, existem obras que dentro da área que eu trabalho a gente fica sabendo muito de obras dentro da área de governo, prefeitura, algumas coisas, a gente acaba descobrindo esses valores aí, porque a gente acompanha muito editais. Existem obras de pontes que fazem travessia do Brasil para as fronteiras, países de fronteiras, que custam verdadeiras fortunas, obras superfaturadas. E a Transamazônica, você não demora, há pouco tempo mostrou matérias da Transamazônica em ruínas, né? Você não termina uma estrada e você constrói pontes a custos de milhões. Sem contar que no governo Lula, ele emprestou muito dinheiro, ele construiu muita coisa lá fora. Uhum. Ele construiu portos, aeroportos, ele ajudou muita gente lá fora, Venezuela, esse pessoalzinho Cuba, aí. Né? Porto de Mariel em Cuba, que tem até um vídeo aqui ele falando, né? Exato. Investiu muito, né, no exterior. Isso é uma coisa que volta e meia eu tento falar, mas o eleitor do PT daqui parece que não é sensível a isso. Parece que é uma coisa assim, que a parte de exterior. Parece que é fora da realidade dele. Então não... O que esse pessoal devia entender, Daniel, o que devia, eu não sei, eu não conheço essa fórmula, eu não sei como fazer. Mas o que o pessoal do PT, esses fanáticos religiosos que não enxergam essas atrocidades que essas pessoas fazem, é que não existe partido. Uhum. Tá? Não existe partido. Hoje você olha, há pouco tempo atrás você via o Lula que abraça o Sarney, que abraça o Collor, e por aí afora. Exatamente. Tá? Isso não existe, isso aí é uma tremenda fachada, é uma sacanagem. Tá? Eles disputam entre eles lá dentro, mas não é pelo partido, são disputas pessoais, de negociação por áreas do balcão. É como se fosse traficantes na favela disputando a área da venda da droga. Uhum. Tá, então o político vai lá, não, mas peraí, essa parte aqui não é tua, aqui quem vai ganhar sou eu. E pra mim, eu enxergo dessa forma. Tá? Não existe partido político. Fala, não, pô, mas o PT, o PMDB, pra mim, cara, isso aí não existe. Então o petista, ele devia, assim como um fanático religioso, ele devia abdicar desse fanatismo, ele devia parar de olhar pro PT como se fosse o grande Deus da salvação, que não é. Eu tô falando coisas, fazendo denúncias aqui que são graves de corrupção e não são coisas novas, né? O que eu tô te falando aqui não é coisa nova, isso aí já é antigo. Uhum. Tá? Eu só quero tornar isso público para que o povo comece a tomar um pouco mais de conhecimento e quem sabe o Ministério Público, que na época existiram denúncias que tinham documento. A gente estava falando no começo, não sei se chegou a gravar isso desde o início, a gente estava falando sobre os documentos para poder provar. Sim. Existem cópias de BL, a gente tem toda essa documentação, só que isso de hoje não vale nada. Por quê? Toda essa mercadoria já foi desconsolidada, ela já saiu de dentro do porto. Essa mercadoria já se dissolveu, já evaporou. Tá. Na época que essa mercadoria estava dentro do porto, existia, assim como eu, existiam outras pessoas que queriam fazer a coisa legal, porque a gente sabe da dificuldade da indústria, porque eu tenho amigos industriais aqui no país, e a gente sabe a dificuldade que esses caras passam com esse governo sanguessuga que existe. A gente queria denunciar, chegava lá, quando eu comecei a falar, aquela carga lá, assim, assim, assado. Cara, era uma vista grossa enorme, ali a gente não entende bem, ali parece que existia uma caixinha, né, que eles recolhem dinheiro e distribuem, porque os caras simplesmente não iam fiscalizar. Tá. Os caras não olhavam, eles não chegavam. Você fala assim, pô, o fiscal tá lá, quem fiscaliza o fiscal? Quem que é o cara que vai... Você é fiscal da Receita Federal, Daniel. Eu queria saber quem é o fiscal que vai na tua casa saber os bens que você tem. Exatamente. Entendeu? Você é amigo do cara que vai te fiscalizar. Esse cara não vai falar se você tem um barco, se você tem um iate, se você tem uma mansão. Entendeu? Quem fiscaliza esses caras? Isso não é feito. Isso é tudo de fachada. Em tese, né, como você falou, deveria ser o Ministério Público, no caso federal, mas... Até parece que eles vão fiscalizar todos os, né, tudo que você acha? Não, se a população não se mobilizar, se as pessoas não começarem a cobrar, eu estou deixando claro aqui, notório, para todo mundo saber que essas coisas acontecem, as pessoas começarem a olhar para esse lado é um lado frágil que faz uma diferença enorme na vida das pessoas, porque todo mundo reclama de emprego, de condição. E essa entrada de mercadoria, essa venda dessa forma indiscriminada de produtos e essa compra de produtos, essa entrada de produtos sem ser fiscalizada da forma correta, esses produtos entrando mais barato e quebrando a empresa, isso vai sucatear o nosso país. E a China, o governo da China, eles estão se lixando pra gente. Eles não estão nem aí se o brasileiro passar fome, o que, que vai acontecer. Desde que a gente continue comprando, eles não se importam com o que acontece com a gente. Com certeza. Entendeu? E o governo, que é quem deveria nos proteger, está negociando com esses caras e está sendo comissionado por eles. Enquanto eles estão ganhando, a gente vai continuar a sucatear o nosso país, o país vai quebrar, As indústrias vão deixar de crescer. Daqui a pouco o cara não vai saber fabricar um prego aqui, porque já perdeu a mão da indústria. Entendeu? Ele vai ficar totalmente dependente da indústria externa. Entendeu? E o governo. Hein, Luiz, o pior é que não é só dependente da indústria externa, é dependente praticamente de um país, De um país, praticamente no país. Nós estamos falando aqui da China, que é né? É. um que eu chamo, depois daquela matéria que eu vi da menina, eu fiquei revoltado. Eu costumo dizer aqui, eu tenho amigos chineses aqui, na época eu fiz muito amigo aqui. E eles brigam comigo porque eu falo isso. Eu falo, vocês são verdadeiros gafanhotos. Vocês entram nos países, você destrói, consome tudo que tem pela frente, e quando acabar, todas as reservas vocês vão atacar o do país vizinho. Que é isso que está acontecendo. Para onde você for, tá? Há pouco tempo atrás, tem um amigo meu que teve no Canadá. E ele falou, Fernando, só tem chinês lá, cara. Ele falou, a diferença é que o chinês lá, por uma questão de cultura canadense, é mais educado que o chinês aqui de São Paulo. A diferença é só essa, mas está infestado de chinês. Em todo lugar, né? Em todo lugar. E você negocia, é engraçado, eu negocio, às vezes, mercadoria de fora, para alguns clientes me pedem alguns produtos que o Brasil não fabrica. Tá? O cara, esses dias, me pediu uns componentes eletrônicos para mim trazer de fora, porque o Brasil simplesmente não faz, porque não tem quem faz aqui, a gente não tem tecnologia. Entendeu? Aqui a gente ainda tá na era da pedra ainda, se falar em tecnologia. Entendeu? O governo está se lixando. Então eu vou lá buscar lá fora. Esses dias eu entrei em contato com um cara no Canadá e o cara era chinês. Entendeu? Vendeu um produto que é fabricado no Canadá, só que o produto saiu de Hong Kong. Quer dizer, ele falava que o produto era feito no Canadá. Não era. O produto é fabricado em Hong Kong. O produto veio de Hong Kong para cá. Entendeu? E eles estão colocando postos de venda no mundo inteiro. Não é incrível, né? Eles estão querendo dominar. Aí volta ao início, Daniel. Se o governo da China fala para o presidente da Câmara do Brasil, para os industriais aqui, para o comprador aqui, pagar bola para fiscal, para ter produto mais barato. Isso é ordem que vem do governo chinês para dentro do Brasil, e os caras estão fazendo isso embaixo do nosso nariz e ninguém está fazendo nada. Não, exatamente. Aí não, quer dizer, fica um alerta aí. Quer dizer, como você falou, é antigo, né? Cadê a Polícia Federal, né? Cadê o Ministério Público Federal? Quem deveria atuar, né, nisso não faz nada, né? Vou cutucar mais um pouco, Daniel. Tá. Sabe o que que acontece dentro? Eu vou te falar um exemplo de uma tática de importação. Como é que funciona? Você traz uma carga, o fiscal prende, essa carga vai para leilão. Então existe uma história antiga que se fala aqui dentro dos armazéns, é mais ou menos assim. Vai um determinado cara, o cara é malandrão, brasileiro, espertão. O cara vai lá para os Estados Unidos, vai para o exterior, vamos falar que vai para a China, tá? Ele compra um container de carta de baralho, tá? Ele tira todos os ases e os reis dessa carta de baralho, enfia numa mala, vende avião, põe todos esse restante das cartas num container e exporta. Chega aqui, ele larga essa carta lá, entendeu? Ele não vai mais tirar, essa carta vai para leilão. Ele não tem que pagar imposto, porque o leilão no Brasil de produtos importados, senhor Daniel, ele funciona da seguinte forma: você paga os custos de impostos e uma irrisória margem de lucro que não serve de nada, você tira essa mercadoria. Entendeu? O Brasil não aproveita isso. Entendeu? E esse dinheiro não é para ajudar ninguém, não é para ajudar a gente passando fome, não. Esse dinheiro é para custear as mordomias da fiscalização, a estrutura do depósito, do armazém, para isso. Tá? O leilão de mercadoria não é para ajudar ninguém, não. Tá? Os valores que saem a mercadoria ali não são representativos. Então, voltando ao assunto das cartas, você vai lá, o cara abandona essa mercadoria, isso acontece muito. O cara abandona essa mercadoria lá, isso vai para leilão. Quem é que vai querer comprar um container de baralho sem ás e rei? Você entendeu? É isso que os caras fazem. O cara pega uma máquina, ele tira a peça principal dessa máquina, que é pequena, envia isso de outra forma, tira essa peça a um custo de nada, larga essa máquina lá e tira a máquina no leilão. Isso acontece constantemente. Tá, é uma forma, né, De burlar. é exatamente, bem fácil de, né? Se você é industrial, você vai no porto e não sabe, vai lá que o fiscal te ensina. Então, o negócio tá feio, viu? Ah, e o governo sabe disso, há anos acontece. Eles implantaram há uns tempos atrás para tentar o radar, né, o Siscomex, o sistema que bloqueia a carga, que visualiza todos os erros. Só que isso tudo já é ultrapassado, já, o pessoal já está dominando isso aí, já está burlando. Você pega um monte de cara, é muito engraçado, né? O cara tem uma empresa aqui em São Paulo, a mercadoria para lá no porto de Paranaguá. Pô, não faz o menor sentido, cara. Por que que você mandou isso para o porto de Paranaguá? Seu depósito está aqui em São Paulo, por que que não manda aqui para o Porto de Santos? Porque o fiscal do Paranaguá é mais amigo. Não, e você vê que realmente é uma peneira furada, porque até lixo, né? Lixo era exportado para cá. E esses recentemente falaram desses casos de lixo da Inglaterra, né? Ou esse caso de material hospitalar lá dos Estados Unidos, né? Mas enfim. Voltando, você me lembrou de uma coisa interessante, Daniel. O caso do lixo foi, ele aconteceu num porto chamado Santos Brasil. É um armazém grande que fica encostado nos portos lá de Santos. O que me faz lembrar que grande parte dos armazéns de Santos são dominados pela maçonaria. Ah, olha aí, tá vendo? Isso é Grande parte interessante. desses. Eles são dominados pela maçonaria. E os fiscais, esses fiscais que eu estou falando, eles atuam dentro desses armazéns. Olha, tá vendo? Ah, Então, é. nesse vídeo aí que eu fiz da marcha, eu falei maçons contra corrupção. Eu falei, pô, eles deveriam fazer uma autocrítica, porque tem muito corrupto dentro, né? Tem políticos maçons, com certeza. Então, Tem bastante. inclusive, eu só. Bom, mais uma pergunta, né? Você sabe alguma coisa relacionada ao Michel Temer, né? Que é o vice-presidente atual. Fora as denúncias assim que apareceram na mídia, né? Não falaram muito relacionado ao Porto de Santos, mas tem alguma coisa? Na verdade, Daniel, se você estudar, após que depois da eleição, tá, o Michel, surgiu uma lei de que se acontecer alguma coisa com a Dilma, ele não assume. Existe uma reeleição. Não sei se você está sabendo disso. Então, parece que eu ouvi falar de alguma coisa assim. Não tô Então, lembrando agora. Michel Temer é um verdadeiro bobo da corte, tá? O PMDB tentou ganhar poder, ele só tá lá. Essas coisas, isso não sai na mídia, isso me choca um pouco, tá? Acho que a única revista aí que bota a boca no trombone é a Veja. Se eu não me engano, acho que eu li isso lá na Veja também, tá? E isso aí ninguém divulga, tá? O Michel Temer, ele tá lá pura e simplesmente pelo fato de ter visibilidade, porque aquilo realmente é um balcão de negócio muito interessante. Qualquer industrial que se preze gostaria de estar ali no meio, tá? Tanto que os políticos, eles estreitam demais o relacionamento com o empresariado. Tá? A grande mudança da atitude política do primeiro mandato do Lula em relação ao plano de governo dele foi em relação a essa proximidade. Na hora que ele enxergou onde que ele estava, ele mudou muito. Ele mudou demais. Entendeu? Então, para mim, ali a máscara dele caiu ali. Ele foi para ajudar. Quando ele viu ali que ele podia fazer muito mais por ele do que para os outros, ele falou: ah, é aqui que eu fico. Com certeza, com certeza. É isso que acontece. O Michel Temer, para mim, nesse sentido, é o bobo da corte. Ele é mais um pau mandado. Ele é o tipo do cara que pensa que manda. Entendeu? E para mim, o poder dele é muito fraco. O PMDB colocou ele numa posição estratégica, só que em dois mandatos, o Lula fez um projeto para domínio desse balcão de negócios muito interessante. Esse projeto, ele envolve cascas, como se fosse anéis de cebola, tá, de negociação. Conforme você tem um determinado posto, você consegue angariar determinados produtos, determinadas vendas e acessos, tá? E o Michel Temer, ele entrou como vice-presidente, só que ele não pertence a esse grupo de acesso. Entendeu? O que se ouve falar dentro de pessoas que trabalham lá dentro, que têm acesso de industriais que pertencem a esse pequeno grupo, que é um pequeno grupo, tá, Daniel? Não é um conglomerado de empresas que participa disso, não. São poucas pessoas. O Eike Batista que nos diga, né? Que ele é bastante beneficiado lá, né? E quem não conhece o Eike Batista vai estudar a história do pai dele, que vai saber como é que ele enriqueceu as nossas custas. Tá, e ele está querendo fazer ele o que para mim o que está acontecendo com o Michel Temer, assim, eu não estou santificando ele, não, muito pelo contrário, eu não gosto daquele cara também, não, acho que é um tremendo picareta. O que está acontecendo com ele é que ele quis forçar a barra na penetração dentro desse esquema, e já arrumaram para ele rapidinho de tirar ele fora, de falar assim: ó, vou ocupar esse cara com isso daqui, ele vai parar de me encher o saco, porque ele quis participar de algumas negociações e tudo indica que quem estava lá não gostou. Essa é a indicação. Agora, diretamente eu não sei o que foi que aconteceu, mas é isso que se fala dentro desse grupo industrial aí. Tá. E em relação assim, o que eu falei do negócio dos tablets, né? Você sabe de alguma coisa que alguém vai se beneficiar disso tudo, assim? Porque foi uma coisa que aconteceu agora, né? Então, teve alguma troca? A Foxconn vai instalar a empresa aqui, a fábrica aqui, não sei o quê. Sempre vai ter, Daniel, Sempre, né? sempre. Sempre uma empresa estrangeira, porque assim, se o custo de o que que acontece? Qual que é a ligação deles? Nós vamos gerar emprego para vocês, tá? Nós vamos gerar emprego para vocês. Vamos colocar o produto aqui, vocês reduzem imposto, a gente produz ele aqui, ele vai sair mais barato porque não vai ter o custo de frete, o custo logístico. Então, essa é a ideia vendida. Certo. Quando na verdade, essa geração de emprego, tudo isso daí gera o quê, Daniel? O que que isso gera? O que que é mais barato? Bom, Dentro, onde? Imposto. Isso gera imposto. sim. Tá? Você tem uma série de benefícios fiscais na venda do produto, mas na gestão da empresa, não. Sim. Na gestão da empresa, você gera imposto. E quem que garante? Você entra numa cidade pequena hoje, você é aqui, quem mora em São Paulo e quem aqui do interior de São Paulo conhece, as empresas entram em determinada cidade, a cidade vai lá e oferece, ó, você vai ter 10, 15 anos de isenção de IPTU, eu coloco asfalto, levo água, esgoto, luz até você, e você compra aí um terreno, muitas vezes eles cedem o terreno, a pessoa vai pagando IPTU, tá? Fazer o contrário, você paga IPTU e eu te dou o terreno. O que aconteceu com a Foxconn? Eles colocaram a Foxconn no ponto estratégico de produção de isenção fiscal para trazer uma série de produtos, para dizer que vão fabricar. Eu até agora não vi nada, porque o pátio é enorme lá, mas de alta tecnologia não vi nada. Parece que muito componente vai vir pronto lá de fora, a gente só vai pinar a placa aqui, Só vai ser uma né? montadora, né? Acabou aqui. Vai ser uma montadora, você vai soldar componente. Isso aí qualquer pessoa faz. Agora, montar componente e desenvolver placa, isso daí que seria o grande boom da tecnologia, onde você teria que formar engenheiros, especificar, capacitar pessoas para isso, entendeu? Eles vão montar linha de montagem aqui, vão colocar peão, entendeu? Vão encher de gente lá para pagar imposto, para danar, entendeu? Essas pessoas vão fazer alguma espécie de cooperativa, tudo isso daí vai ter que estar associado a algum órgão do governo. Alguma coisa tem por aí. De graça é que não é. Isso não vai vir de graça, não. E outra, por que que você dá isenção fiscal de uma empresa chinesa? Por que que se você não vai dar isenção fiscal para assim, um monte de micro e pequenos empresários com fábricas, metalúrgica, esse pessoal aí que está sofrendo aí, que o Lula gritou tanto em cima de caminhão para defender essa galera, agora tá ferrando esses caras aí, trazendo commodity, trazendo produto chinês para cá. Exatamente. Entendeu? Por que que tinha que dar isenção fiscal para essa galera, para quem tá aqui? Né? Entendeu? Não, o cara vai abrir uma empresa, todos os cargos altos da Foxconn vão ser da China. Tanto que eles estão ensinando mandarim pro pessoal, para eles entenderem as ordens dos chefes lá. Não, com certeza. Não, e outra coisa que eu queria relacionar é assim, aquela, saindo um pouco, mas ainda relacionado, aquela velha pretensão, né, do Lula, né, de ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, contando, inclusive, por exemplo, vamos pegar esse caso aí dos caças Rafale, né, que estava praticamente acertado, até agora não fez, mas assim, esperando, né, apoio da França, né, e a China também fazendo aquela coisa, porque a China tem um assento permanente, né, e comprando o caça da França. E uma vez eu lembro de um consultor israelense que ele falou claramente, que falou qualquer contrato militar tem corrupção. Ele falou que nunca viu um que não tivesse, né? A história conta isso pra gente, né? Quem gosta de conhecer, quem gosta de cultura, tá? Eu vou ser um pouco preconceituoso, fazer uma piada que é pra apimentar e pra cutucar essa galera aí, tá? Eu sei que petista não gosta de ler, não gosta de cultura, tá? Mas tá na hora desse povo começar a se coçar e aprender a ler, e começar a assistir, acompanhar, mesmo que seja criticando, mas tem que ouvir, tem que participar, pra ver se abre um pouco a cabeça, porque esse povo é tudo engessado. Para quem está acompanhando, tem uma série de filmes, se eu não me engano, chama Zeitgeist, alguma coisa assim. E esse pessoal fala, esses vídeos, não sei se você chegou a ver alguma coisa desse pessoal. Você chegou a ver? Tá, eu cheguei a ver o primeiro e aquele forward lá. Esse forward é interessantíssimo, porque ele fala que Em 1929, na Grande Depressão de Nova York, nos Estados Unidos, as indústrias não tinham dinheiro para comprar matéria-prima, só que estourou a guerra e eles, de repente, se encheram de material bélico. É impressionante isso. Isso acontece no mundo todo. Você tem um país em crise, entendeu? Mas, de repente, esse país compra tanque de guerra, compra míssil à terra, compra de tudo, que é muito caro, mas dinheiro para a população crescer não tem. E o Brasil não é diferente disso, entendeu? O Brasil quer investir em uma série de produtos que vão beneficiar o acordo dentro dessa camada política, dentro desse balcão de negócios do Congresso, mas eles não querem abrir mão dos impostos, eles não querem dar isenção fiscal para industriais que estão tentando sobreviver aqui há 30, 40 anos. Entendeu? Toda essa negociação com a ONU, ela nada mais é de uma tentativa de se aproximar e enriquecer o caldo desse balcão de negócios. Uhum. Tá? O Brasil é limitado em cima disso daí, porque ele não consegue, o cônsul brasileiro nos países não consegue resolver muita coisa. Entendeu? Você precisa ir para a camada de cima. E ter essa cadeira na ONU, para o Brasil, significaria um pulo para alta escala de negociações, onde tem as grandes indústrias, onde está a Alemanha, a Inglaterra, o Japão, embora tenha caído bastante, o Japão ainda é um potencial país de tecnologia, entendeu? E o Brasil quer participar disso. Só que ele quer participar disso num balcão de negociação. E não tem, eu não vi ainda nenhum esforço de trazer essas tecnologias para cá. Eu não enxergo isso. Se fala tanto que das faculdades, da USP, do estudo no Brasil, que vem melhorando, que tem qualidade. Eu queria saber onde é que se forma um engenheiro eletrônico que faz alguma coisa realmente substancial. O Brasil tem potência para formar um Vale do Silício 5 vezes mais forte do que é o que existe na Califórnia. Tá? E falando em silício, é um outro commodity fortíssimo. O Brasil exporta para danar. Uhum. E a gente vende isso aí a preço de lixo e compra as placas a preço de ouro. O Luiz, a gente falou aí falou rapidamente, mas o próprio nióbio, né, que o Brasil tem as maiores reservas do mundo, né? Uhum. É o maior produtor. Então, exatamente. Então, assim, eu acho que ficou bem claro quem que é o que coordena tudo isso, né, e depois faz um discurso lá como para agradar a plateia, né? Daniel, entra governante, sai governante. O cara teve 8 anos e não fez nada. Não fez nada. Comprou voto com o Bolsa Família. Exatamente. Foi só o que ele fez. Esses dias passou uma reportagem, eu não acreditei, um jornalista da Rede Globo falando que um fazendeiro precisava de gente para colheita, pagava R$700, ajuda de custo, tudo o cara precisava. O cara não queria. Tá vendo? O cara queria ficar com o salário de R$160, R$150, eu não sei quanto que paga o Bolsa Família. Ele falou, não, eu... Aí o repórter falou, mas se você for lá na fazenda, você tem emprego. Tem, mas você não vai lá? Não, não quero não. E o cara recebeu o Bolsa Família. É absurdo. Agora a Dilma acabou de aumentar o benefício para 5 filhos, né? Era 3, agora 5, então até aumenta a natalidade, né? Compra de voto. E aí eles ficam falando. E assim, o que mais irrita, a pessoa fala assim, não, porque o Lula dá o Bolsa Família, aí fica aquela disputa, olha como é imbecil isso. Fica aquela disputa, não, porque o Bolsa Família, a ideia do não, já tinha isso aí no governo Fernando Henrique. Cara, seja o Fernando Henrique, seja o Lula, compra voto é ridículo. E o cara que acredita nisso é um tremendo de um imbecil. Exatamente. Não, com certeza. Ficou super claro, né? Ficou super. Tem mais alguma coisa assim que você queira acrescentar, algum dado, alguma observação? O que eu queria falar, eu disse, que é em relação à ordem do governo da China para colocar dentro das câmaras de comércio aqui a ideia de que o Brasil é um país corruptível, e é. E é, de fato. E que quem negocia com a China tem o benefício de subfaturar e facilidade de negociar com a fiscalização, porque os próprios presidentes lá conhecem bem os fiscais. Existe toda uma fachada, tá, Daniel? Os fiscais dizem que não, eles aprendem que não, olha aí quanta carga da China a gente prende. Toda mercadoria que vem da China, ela automaticamente ela cai no canal vermelho. Tá. Ela é bloqueada. Tá. Isso significa que você tem que fazer uma vistoria da mercadoria. Tá? Mas se for acertado isso dentro do armazém com o fiscal vai lá, olha, finge que olhou e é aquela velha história, né? Eu fingi que vi, você também, passou, o dinheiro entrou, tá todo mundo feliz. Sim. É, acaba que se o fiscal falou que tá certo, ninguém vai questionar e acabou, né? Cara, em boa saída já era. É. Não, depois que se exatamente. E, assim, e eu falo assim, e o grave aí é, apesar de isso estar acontecendo há muito tempo, né? Polícia Federal, cadê, né? Que eu deveria. Acho que é conivente, tá? Eu acho, embora a Polícia Federal esteja fazendo um trabalho brilhante aí nos últimos dias aí, mas nessa área eu acredito que seja conivente. Eu acho que isso aí deve. Ou alguém está ganhando dinheiro com isso. Eu não sei, não entendo. É tão delicado falar sobre isso, mas eu acredito às vezes que alguém deve ganhar com isso daí. Para fazer vista grossa, porque, meu, é um caso tão antigo, Daniel. Você pega o Lau Kinchon, aí eles prenderam esse cara. Engraçado que, não, prender o líder da máfia chinesa. Cara, não parou de vir nenhum produto. Continua vindo tênis falsificado, óculos, vagabundo. É, exatamente. Continua não, a gente eletrônico. A gente cansa de ver a operação na 25 de março. Para quê, né? Fala assim, prendeu produtos piratas. Aí todo final de ano faz aquela mega operação, Polícia Federal vai no stand center da vida, vai no promo center e faz e acontece. E a gente ouve falar até que eles aproveitam para pegar o presente de Natal para os parentes. Aí tem uns imbecis, Daniel, tem uns hipócritas, uns calhorda que tem coragem de chegar para mim e falar: ah, mas deixa, tadinho, o chinesinho lá trabalhar no boxe, pequenininho. Pô, ele precisa defender o quinhão dele. Olha como é que funciona, eu vou te dar alguns exemplos. Eu conheci um chinês, em 6 meses ele veio para cá sem dinheiro. Ele veio aqui para ser explorado pela colônia chinesa. Em 6 meses ele comprou um carro zero, um Fusion zero e um apartamento na Aclimação. Para quem não sabe, a Aclimação é reduto da máfia chinesa, tá? A maioria deles moram lá. Tá. É muito bonito, né? Uma pena para os brasileiros que moram lá, mas foi tomado pela essa galera. A Liberdade, que era um bairro japonês, está virando um bairro chinês agora. Uhum. Você sabe quanto custa o aluguel de um box na galeria 25 de março? Quanto? Um box de 5 metros quadrados lá, de 2x3, com segurança e tudo, custa 10 mil reais. Tá. Tá, é um preço de um galpão. Uhum. Você paga num box. Os donos das lojas, né, porque tem cara lá que tem 5, 6 boxes lá. Os donos das lojas falam o seguinte, que se você montar um box, tá, isso em conversa, bate-papo de café que se faz ali nos bar ali do lado. Qualquer um que quiser saber, vai saber. Tá? Não precisa fazer uma polícia inteligente, não. Uhum. Eles comentam o seguinte, que qualquer um que tiver com box, que faturar, Daniel, estou falando faturar, tá? Menos de 70, 80 mil por mês, pode fechar e ir embora. Tá. Tá, então, quem está com dó desse chinês, abre um comércio no teu bairro e ganha 70 mil por mês, depois vai lá falar com chora do ombro dele, para ver se ele te ajuda. É verdade. Não, e tenta ganhar isso pagando, cumprindo toda a legislação, né? Inclusive, se tiver funcionário, trabalhista, então, aí eu quero ver, né? Matado. É. Então, hoje em dia, você tenta abrir uma empresa, eu tô aqui apanhando, aqui, eu saí dessa área de importação por nojo. Eu tô sendo bem franco, bem sincero. Eu tinha muitas mordomias, como dá para você perceber, essa informação gera um certo lucro. Eu ganhei dinheiro trabalhando lá, Daniel. Tá. Eu deixei de ganhar dinheiro por uma questão de ética e de moral, tá? Assim como você, eu sou ateu e nem por isso eu deixo de ter ética e deixo de ter moral. Tá? Claro, eu via tudo isso acontecendo, vi o nosso país enfraquecendo, o governo não faz nada, mas aquilo me enojava. Sim. Cheguei a ponto de chegar em casa e me sentir mal. Eu me sentia mal, era físico, a sensação era física. Era uma questão de educação. Eu fui uma pessoa muito bem educada, graças a Deus. Embora eu seja ateu, é assim que se fala. Não, a gente fala brincando, mas é Sim. verdade. Eu tive uma. A gente fala brincando, graças a Deus, porque eu sou ateu, não tenho que dar graça a ninguém. Mas eu tive uma tremenda educação. Sim. Eu tive uma educação com muita ética, moral. Fui criado, eu falo graças a Deus porque eu fui criado num regime católico. E só depois, com o passar do tempo, com adquirindo conhecimento e cultura, é que eu deixei de acreditar. Sim. Mas o fato de deixar acreditar na religião não me fez abalar minha moral. Foi isso que fez com que eu me sentisse mal dentro de tanta podridão. E eu acabei abrindo mão disso tudo E hoje eu estou montando uma empresa e eu sofro com essa empresa, com CETESB, com fiscal, com uma série de pessoas que vêm aqui querer me acharcar. Porque se a fiscalização fosse honesta e justa, se a CETESB fosse um órgão correto, eu não ia ter tanto problema. Os caras não vêm aqui para te ajudar. Ninguém vem aqui para fiscalizar e falar o que você tem que fazer para melhorar. Não, eles vêm aqui para te pedir dinheiro mesmo. Sim. Na maioria das vezes aqui eu já coloquei aqui fiscal para correr. Eu falei, se eu te der um dinheiro, eu vou te dar, desço aqui embaixo com um policial civil, te dou voz de prisão, te dou um flagrante. Então não me peça mais dinheiro. Esse cara me arrumou um pepino e eu tô já amargando aí uma série de restrições, tenho que levar documento para cima e para baixo, porque o cara resolveu pegar no meu pé. Então é É. para isso que ele serve. Ou seja, se o empresário não é massacrado pela legislação, pelas regras, pela carga tributária, ele é massacrado pela corrupção. Quer dizer, então tá ferrado dos dois lados, né? É, pergunta para qualquer empresário. Você já ouviu falar no termo blindagem? Sabe como que funciona? Mas você fala em relação ao. Fiscalização. Tá. Fiscal de ICM que vem na tua empresa cobrar, olhar tuas notas nos últimos 5 anos. Você sabe para que serve a blindagem? Como que é? Eu vou resumir num método bem fácil. A blindagem, em suma, ela é o seguinte. É um advogado bem relacionado, que conhece uma série de fiscais, que você paga todo mês uma caixinha e eles não vêm te encher o saco. Isso é a blindagem. Tá. É como se Tá, esse é o fosse um Brasil. que a gente chama de, né, a gente chamou de mensalão, mensalinho, quer dizer, todo mês lá você paga e o cara faz vista grossa. Isso é o que Al Capone fazia. Tá. Isso é máfia, chama-se máfia. É. Te acharca para proteger você dele mesmo. Tá, isso é máfia. E esses são os órgãos fiscais regularizadores que nós temos no nosso país, graças ao governo aí que todo mundo idolatra. É, não, exatamente, é terrível. Não, inclusive a gente falou da Receita Federal só para título de informação, né? Eu lembro do caso lá da Lina Vieira, que ela começou a fiscalizar os peixes grandes, né? Que concentrou em quem realmente acho que ia afetar até a família Sarney, e rapidamente ela foi enxotada de lá e. Quer dizer, não. Tiraram ela de lá. É, existia uma briga forte lá. Ela ia perturbar, não é só o Sarney, ela ia perturbar o Lula também. Ah, então. É, não, e o O Lula agora que ele filho ganhou. do Lula e todo mundo. Agora Ela que ia o Lula perturbar ganhou. todo mundo. Pode falar, pode falar. Não, ela ia perturbar todo mundo. Ela tem rusga com o Lula em relação a isso. Existia um mal-estar do Lula com ela declarado. Você via isso em matérias, em filmagens que tem hoje aí, você consegue ver isso. É interessante. Eu falo assim, agora que o Lula ganhou, né, um bom dinheiro aí com as palestras, né? Vai sentir o gosto aí de levar a mordida do leão, né, quando for pagar, né? Se ele for, ele vai ter que declarar tudo isso, né, também, né? Se é que declara, né? Porque eu queria entender até hoje como é que o filho dele enriqueceu tão rápido, sem declarar nada. Porque não consta. Ah, Tá? é. Até Não, é, com certeza. Ficou eu conheço milionário, muito né? fiscal, Daniel. Eu tenho muita amizade com muito fiscal. Embora eu meta o pau neles aqui, mas eu tenho amizade. É bom ter amizade com esse povo. Eu tenho amizade com muitos que aí os caras falam, mano. Eles começam a levantar lá, eles não mexem, né? Porque é tudo peixe grande, mas eles começam a levantar lá e não é difícil levantar. Não dá para entender como que o cara enriqueceu. Eles falam, não, é impossível, ninguém consegue fazer o que ele fez. É, isso aí só tem uma explicação, né? A sorte do pai ser presidente e eu cheguei inclusive a fazer um vídeo na época que o Lulinha tinha processado a Veja, ele perdeu, né? Porque ela fez uma matéria mostrando que realmente teve influência direta do Lula, no caso lá que a Telemar investiu na empresa do Lulinha, né? Quer dizer, era uma empresa recente, né? Isso, telecomunicações. Então, quer dizer, ou então o cara é um gênio, né? Um gênio absoluto que em pouquíssimo tempo ele, né? Eu, pô, É igual o Zé Dirceu, é igualzinho. exatamente. Tudo gênio. É igualzinho o Exatamente. Zé Dirceu, mesmo caso. Os caras enriquecem, não explicam como, desaparecem da mídia. Entendeu? Eu peço aí ao seu canal, você e as pessoas intelectuais que têm. Filósofos, antropólogos, seja lá para quem for, cientista político, começar a trabalhar não em divulgar o que vem acontecendo, mas o que a gente precisa, Daniel, são pensadores. A gente está precisando de gente que pense em uma forma de mudar essas coisas, porque tá ficando claro e notório, tá? Quem quer saber hoje sabe, hoje você tem acesso à informação, não é difícil você obter informação, dá para saber dessas coisas, tá? É diferente de anos atrás, onde as pessoas escondiam. Hoje em dia já não se esconde muita coisa, as pessoas denunciam mesmo. Mais cego é o que não quer ver, e esse Brasil tá cheio de cego. Tá? Ninguém quer ver o que está acontecendo, e só que todo mundo está pagando por essa cegueira. E a gente precisa reunir mentes, reunir cabeças, gente inteligente, gente que tem essa penetração, que tem capacidade, você com essa penetração na mídia, de conseguir um volume grande de pessoas que assistem, que dão importância para o que você fala, é bem divulgado. Tá? Eu gosto muito de assistir seus vídeos, acho bastante interessante. Acho que essa denúncia precisa acontecer num valor maior. Se alguém aí tiver poder, eu peço que tente colocar você em maior visibilidade, para a gente poder denunciar e para as pessoas começarem a realmente olhar isso com os olhos bem abertos, começar a prestar atenção mesmo e chamar essas camadas de intelectuais para fazer a diferença. Porque não é possível que, diante de tanta denúncia, de tanta declaração, esse pessoal continua fingindo que não está acontecendo nada. Não, Entendeu? E exatamente. isso só vem a denegrir a imagem do nosso país lá fora. Isso só denigre a nossa evolução. A gente está deixando de evoluir em vários segmentos. O Brasil, né, se o Brasil investisse em linhas férreas, como eu falei lá no comecinho, se tivesse uma boa distribuição, logística, se tivesse uma Com boa certeza. distribuição da própria dos pátios industriais, e se isso fosse feito de uma forma, se o governo tivesse preocupado com isso, com esse desenvolvimento, entendeu? Eu duvido que o Brasil não seria uma das maiores potências mundiais, Com entendeu? certeza. E o povo e o povo seria e o povo e o povo seria rico, e acho que o investimento intelectual teria que ser pesado, porque aí o povo seria rico e ninguém ia precisar de Bolsa Família, Exatamente. entendeu? E se você não precisa de Bolsa Família, você não compra voto, você nem ia conseguir. Esses políticos medíocres não iam conseguir se eleger. Com certeza, eu Entendeu? concordo Isso tem que plenamente. reverter. Pode falar. Tá dando eco, né? Isso a gente precisa. Então eu peço para as pessoas, para os intelectuais mesmo, para começar a se reunir. Eu conheço você há pouco tempo. A gente se conheceu numa ligação que eu fiz ali no, naquele rádio, Assim, na no, rádio naquela web. entrevista, Como é né? que chama? Na Flight Music, né? Flight Music. A gente se falou a primeira vez lá. E eu não sei como é que existe isso, se existe ou se não existe, se você pratica isso ou não, mas eu acho que as pessoas deviam se reunir, algumas cabeças deviam se reunir, porque não tem como fazer uma mudança sem organização. Eu estou vendo essa marcha contra a corrupção e eu estou vendo isso de uma forma muito. É bonito, o princípio é bonito, Daniel, porque ela é uma coisa natural que vocês tentam abranger as pessoas de livre e espontânea vontade, mas precisa. Formar um grupo. Esse grupo precisa se reunir, precisa se comprometer, algumas cabeças precisam. Isso precisa ser dirigido de alguma forma. E não por uma única pessoa. Isso pode ser dirigido por uma comissão, mas isso precisa acontecer. Sim, Porque se não tiver essa organização, dificilmente as pessoas vão começar a se concentrar. No mesmo dia da marcha, existiu uma festa de uma igreja, não lembro qual que é o nome. Os caras encheram o estádio, o Pacaembu, né? Exatamente. Os caras encheram o Pacaembu Você de vê a diferença, coragem né? de ir lá reivindicar os direitos do que está realmente lesando a gente. Não é a falta de religião, entendeu? O que está lesando a gente é essa cambada de corrupto. E os caras não tiveram a moral de participar de um evento que, na minha opinião, é um dos eventos mais. Eu acho que o princípio da marcha da corrupção hoje é um dos eventos mais puristas, eu diria assim, porque não tem bandeira política, não envolve Exatamente. nenhum tipo de princípio, mas precisa sim, precisa de uma organização. E se existir centro de intelectuais, seja ele da camada que for, seja religiosa, qualquer for, essas pessoas têm que se. Acho que você, outra pessoa, Daniel, não sei como é que vocês poderiam fazer isso, vocês deveriam começar a se encontrar, a marcar reuniões, porque é só assim que as coisas acontecem no mundo. Sim, não, não, eu Não estou falando concordo. só de Brasil, é no mundo. Precisa se reunir, precisa se conversar e abastecer, porque a parte intelectual só se desenvolve com conversa. Então, Luiz, inclusive tem um dos grupos que participa da Marcha contra a Corrupção, que é o Nas Ruas, ele está organizando um congresso acho que vai ser para o dia 9 de dezembro, então eles estão ainda ajeitando, né, ver o local tal, e vão convidar vários especialistas em várias áreas para discutir, né, isso aí também. Então, é uma iniciativa. Então, eu acho que assim, a coisa vai cada vez ser maior e vai cada vez ser mais organizada. Então, É, eu tô conversando com algumas pessoas, eu conheci alguns juristas, tá? Eu conheci alguns juristas, conheci alguns caras de dentro da OAB. É, tem uma série de pessoas que estão olhando para vocês, como se vocês estivessem em experimento ainda, sabe? E eu, conversando com algumas dessas pessoas, falei, gente, isso está acontecendo. Isso não é um teste, isso está acontecendo, isso já está rolando já. Sim. Entendeu? E está rolando a nível nacional, está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, e vocês vão ficar de fora? Exatamente. Entendeu? Aí ele falou assim, mas com quem eu vou falar? É, uma Entendeu? É, não possibilidade. tá, isso não tem uma. É, que nem esse congresso aí, isso tem que ter uma divulgação. E precisa ter uma organização para isso. Eu acho que alguém, vocês tinham que fazer alguma coisa. Tinha que ter um local para as pessoas se falarem, entendeu? Sim. Não, concordo. Isso eu concordo. E eu acho assim, com certeza vai crescer o negócio. E principalmente ano que vem, ano eleitoral. Aí é que vai ser intenso. Tanto é que eu acho que já está incomodando um pouco quem tem que incomodar, que você viu que o José Dirceu falou que era uma marcha moralista, né? Falou que. Inclusive ele quis falar que a bandeira que a marcha contra a corrupção defende é a mesma que o PT defende, tentando assim, já. Então, assim, se ele se deu ao trabalho de declarar isso, é porque ele já está incomodado, né? Eu acho que eles acharam que ia ser só uma marcha, aí na segunda viram que não é só uma, aí agora a terceira atrapalhou pela chuva, então vai ter a quarta, quinta, sexta, sétima, e a coisa vai, entendeu? Vai longe. É, o que a gente tem que deixar claro aqui, essa citação sua me fez pensar numa frase. O que a gente tem que deixar claro é o seguinte: corrupto não é burro. É, exatamente. A pessoa que é corrupta não é burra, tá? Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Para mim, o Zé Dirceu é um cara corrupto e ele não é burro. Você pega a história desse cara, tudo que ele fez, Com certeza. como ele prosseguiu. É um tremendo um canalha, né? Haja visto o que ele fez com a ex-mulher, a forma que ele voltou pro país e tudo mais. E esse cara não é burro. E se ele tá olhando, e se ele tá se incomodando, tá? Eu acredito que essas pessoas têm experiência e essa experiência dá visão, cara. Esses caras têm visão do que está acontecendo. Se está incomodando, é porque realmente isso tem algum sentido. Agora, esse sentido, ele só seria percebido, entendeu? Eu acho que dentro realmente de um conglomerado de ideias. Acho que tinha que juntar cabeças, acho que tinha que ter uma diretriz, acho que tinha que ter princípio. Acho que o princípio, acho que o maior princípio, entendeu? Dessa marcha contra a corrupção, eu acredito que seria a união de grandes pensadores para a formação de novas leis, para a alteração de tudo que vem acontecendo e para poder mudar. Eu acho que tinha que começar com coisas de transparência dentro do Senado, com eliminação, o fim do foro privilegiado. Acho que esses deveriam ser os princípios. Isso tinha que mudar de uma forma assim, imediata. Entendeu? Inclusive. Porque é só fazendo isso que você vai conseguir começar a realmente defender a quem interessa, que é o povo, porque esses Sim. caras não estão nem aí, não. Não, inclusive, uma das demandas, né? Porque a gente fala assim, marcha contra a corrupção, as pessoas pensam que é um protesto vago, né? Mas, na verdade, tem demandas claras e projetos reais, né? Por exemplo, projeto do senador Pedro Taques para tornar crime hediondo a corrupção, é um projeto que existe, né? Isso é uma coisa que a gente apoia. Projeto, por exemplo, para tornar Que o obrigatório. CQC, diga-se de passagem que o CQC banalizou, né? Exatamente. O projeto para tornar voto aberto no Congresso, né? Para não ter, igual aquele caso da Jaqueline Roriz, que a gente não sabe quem foram os 265 que absolveram, né? Eu gostaria de saber a ficha limpa que está no Supremo, né? Emperrada. Né? Então, assim, agora outros que eu não me lembro agora, mas assim, são coisas reais que o Congresso poderia sim apreciar, só que com certeza não é do interesse deles, né? É óbvio. Mas assim, com a pressão devida, vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. Porque quanto mais gente tiver pressionando, não vai ter. Ou então eles perdem os votos, né? A gente vai ter que divulgar quem realmente é contra e vão perder votos, né? Assim, isso. Vai perder. Né? E Tem que já a fazer. começar no ano que vem, porque vai ficar muito claro aí quem que está a favor, quem está contra, né? Não é possível. Por exemplo, vou citar um exemplo que não é o caso do ano que vem, mas um deputado eleito do PT, o Cândido Vacareza, né, que é o líder lá, ele se declarou radicalmente contra o voto aberto. Então, assim, na minha opinião, é um cara que não merece voto só por isso, Não. né? Parte do princípio que qualquer político eleito, ele é um servidor público. Se ele está a serviço do público, tudo que ele faz, ele tem que relatar ao público, que é quem Exatamente. paga o salário, que é quem coloca ele lá. Por que que ele não quer mostrar? É, exatamente. Por quê, né? O que ele quer realmente esconder? Eu acho que o cara. Está muito bem intencionado, né, com o bolso dele. É, terrível, né? Então, aí você vê como é que é, né? Então, assim, marcar essas figuras e espalhar aí, porque eles não podem ser mais eleitos. É inacreditável que o cara consiga ser eleito sucessivas vezes. Cara, a gente tem um monte de exemplo de parlamento que sobrevive com similares senadores aqui, deputados com um salário 20 vezes menor, e os caras trabalham muito bem. É, exatamente. Muito Exatamente. bem. Você tem a Suíça, você tem uma série de parlamentos que trabalham muito bem. E você vê uma matéria, tem aí no YouTube uma matéria mostrando, se eu não me engano, não sei se é da Suécia ou da É, Suíça. da Suécia, Tem um Suécia. da Suécia que mostra o parlamento e um cidadão fala: você não acha que teu deputado, teu ministro, ele ganha pouco? Ele fala: ele não tá lá para, eu não pago ele para ter luxo, É. né? Eu lembro dessa matéria, eu assisti isso. Não, é exatamente assim que tem que ser. E aqui no Brasil é o contrário, né? Aqui é essa, digamos assim, entre aspas, profissão de político, né? De deputado, senador, ela deveria, na verdade, ser um sacrifício, uma coisa assim que só o cara com os princípios mais nobres ia querer. E não, né? Eles fazem de um jeito que o cara mais vagabundo e mais corrupto, mais crápula, é o que vai mais atrair, porque tá cheio de. Eu acho que na Holanda, Daniel, me corrija se eu estiver errado, eu não tenho certeza, mas eu acho que na Holanda desenvolveram sistemas que tudo que é feito dentro dos gabinetes e nas votações, no parlamento, tudo que é feito é mostrado, é postado licitações e tudo, os gastos, tudo é postado isso de uma forma digital. Existia um projeto aqui no Brasil, eu não lembro direito de quem que era o projeto, mas era alguma coisa parecida. Hoje a gente tem tecnologia, hoje é possível fazer isso, você pode. Todo ofício entre. Vou te dar um exemplo de cidade, vereador e prefeito. Você coloca lá um ofício entre o vereador para o prefeito para o vereador. O vereador recebe a reclamação da cidade, de um determinado bairro que precisa fazer um conserto, sei lá, melhorar alguma melhoria. O cidadão não fica sabendo se o vereador levou isso a conhecimento do prefeito ou não. E às vezes o cara levou, só que como ele não é do mesmo partido, ou não pertence à panelinha da prefeitura, ele não consegue obter êxito. Isso eu já vi. Eu tenho amigos vereadores que já me falaram que. Ele falou: Fernando, a gente tenta fazer, mas eu não pertenço ao partido X e eu não consigo participar. Os caras não me dão ouvido. Aí eu falei: por que que não torna isso público? Ele falou: ei, quem que você acha que dentro da política quer que isso seja público? Você acha que o cara quer? Não quer. Então, eu acho que são essas atitudes. Eu acho que tem que começar por aí. Tem que começar a fazer tudo isso daí, o cara trabalhar abertamente. Para mim, uma das leis mais brilhantes aí que foi colocada é todo o funcionário público. Obrigar o filho dele, eu lembro que surgiu isso, obrigar os filhos e os herdeiros a estudarem em escolas públicas, que eu acho que isso melhoraria bastante o estudo, né? Vamos partir do princípio aí desse problema do Lula aí em relação ao SUS. Acho que todo funcionário público, pô, ele tinha que usar o sistema público de saúde. Ele é um funcionário público, entendeu? Ele tinha que usar o sistema público de saúde. E seus herdeiros diretos, filhos em idade escolar, teriam que estudar em escolas públicas. Não estou falando de USP, não. Estou falando de primário, de secundário, teria que estudar em escola pública. Não, aí a gente ia ver isso quem... Isso não é ser radical. Não, e o interessante é que aí a gente ia ver quem é que realmente defende o setor público, né? Até que ponto, porque vai ter muita gente saindo fora porque para não ser obrigado a usar, né? Não, eu penso, eu acho que moralmente falando, eu acho que se você é um funcionário público, eu acho que uma das cláusulas que deveriam existir, que deveria se implantar, é o seguinte: você vai ser funcionário público, você quer trabalhar para o governo? Quero. Olha, se você trabalhar para o governo, toda a tua conta bancária vai ser aberta, todo mundo vai saber o que você tem e o que você vai ganhar. Não, tem até um vídeo que eu fiz de um projeto de iniciativa popular, tem no Facebook, é Político Sem Sigilos. Que é propondo isso aí, é quebrar o sigilo bancário do cara, né? De tudo, tem que ser transparente, né? Não pode... Acho que isso tudo... Pode falar. Acho que todas essas coisas, Daniel, isso aí, vocês, e eu me incluo nisso, né? Embora eu não participe ativamente da marcha, tá? Eu tive na primeira marcha, aliás, vou admitir, por acidente, tá? Eu estava lá por acidente, acabei ficando lá no MASP, tá? Porque eu gostei do que eu vi. Sim. Nessa última que teve, eu não tive, porque eu não estava aqui. Uhum. Tá? Eu estava fora, tive que sair para fazer um trabalho, mas eu acompanhei, eu vi que choveu, eu fiquei sabendo do evento que teve no Pacaembu, entendeu? É. Eu fiquei sabendo de tudo isso. E eu acho que, assim, que todas essas ideias, tudo isso que a gente está falando, acho que isso devia ser levado a cabo de pessoas que saibam, que conheçam os trâmites legais para que isso venha a acontecer. Entendeu? Pessoas que realmente tenham. E a gente. E aí, existe uma pergunta que eu acho que muita gente deve fazer para você, Daniel, que é em relação à carreira política. Não existe hoje uma forma, eu escutei aquela menina, como que é o nome dela? Que trabalha na MTV, que hoje é que trabalha, que tá na, a Soninha. Tá. É isso? É, a Soninha, que acho que vai ser candidata a prefeita ano que vem em São Paulo. Prefeita. Eu escutei ela numa entrevista, há pouco tempo atrás, ela falando que não tem outra forma dela mudar alguma coisa na política a não ser estando dentro da política. Isso aí não é verdade. Tá, você pode mudar. É que lá dentro você tem uma maior visibilidade. Sim. Entendeu? Mas a gente aqui fora pode mudar. E essa consciência é que tem que ser levada a sério. É isso que a população tem que acreditar. Se isso não fosse verdade, as diretas já não teria acontecido. Embora com muita estratégia política, o impeachment do Collor também não teria acontecido. Tem uma série de coisas. E a corrupção, ela tende a ser controlada, ter um maior, porque eu não acredito no fim da corrupção absoluta. Sim, não. Mas eu acho que o controle, ele é possível partir do princípio que a população tiver consciência e saber cobrar, e saber como isso deve proceder, como proceder para fazer as mudanças. Uma das coisas é começar a trabalhar mais com... Eu acredito que a gente poderia fazer o governo sério, a Dilma, ou seja lá quem tiver no poder, poderia começar a instituir mais plebiscitos, começar a fazer mais plebiscitos para saber o que realmente a população quer. Exatamente. Você vê, por exemplo, às vezes eu faço esses vídeos, esse último que eu fiz é uma proposta, também é um projeto real, né? Proposta de emenda à Constituição para aplicar o conceito da ficha limpa para servidor público, né? Ainda que muita gente fale que isso já existe na prática, mas o projeto aplica para comissionados também, que é o grande problema hoje, né? O comissionado que é indicado, que sem passar em concurso nenhum. Então, por exemplo, uma forma assim, eu peço para as pessoas votarem numa enquete no Data Senado, é uma coisa boba, mas assim, está lá votando, né? Ela está participando e está fazendo uma pressão. Se tivesse um número de votos suficiente, vai chamar atenção, né? Se os políticos fossem realmente bem intencionados, a gente não precisava estar aqui discutindo isso. Exatamente, ainda tem essa, né? Mas o que você falou em relação ao controle, eu concordo. E outra coisa, a questão da impunidade, né? Porque você vê, o caso do Mensalão, demorou tanto que, se eu não me engano, o crime de formação de quadrilha prescreveu. Que é um absurdo, né? E a gente está esperando, né, ainda. Aquela vez lá do que o José Arruda foi pego, teve o um vídeo lá pegando dinheiro, foi preso, depois solto, mas teve ministro do STJ que achou um absurdo o governador ser preso, né? Que nunca tinha acontecido. Então, assim, tem umas coisas Mas em relação ao judiciário também que teria que mudar bastante, né? E aí é o mais difícil, né? Que é ter aquele rigor no cumprimento da lei, punição exemplar, porque eles podem punir sim, só que às vezes tem um entendimento favorável a eles. com exceção do Lalau, quem é que devolve o dinheiro? E aí, o Lalau ainda está em prisão domiciliar, que é um negócio, eu considero uma aberração, né? O cara, É uma aberração, por tudo que ele fez, isso aí não então é uma existe, aberração. prisão domiciliar. Não sei se você lembra que uma vez ele foi filmado subindo, correndo a escada da casa dele, eles conseguiram filmar. Eu Falei, vi isso, eu vi essa imagem. ele não tava tão mal assim para ficar numa prisão domiciliar, né? Então, falei, É pô. outro momento de adrenalina, vai saber. É, porque Mas. ali é uma prática esportiva o que ele fez ali. Então, para você ver, né? Mas é isso, né? Mas não, mas eu, pô, achei. Eu vou encerrar, já tá tarde aqui, a gente tá falando aqui pra quem, eu não sei quando que você vai postar isso, mas já são 4 horas da manhã. Sim, mas valeu a pena a conversa, viu, Luiz? Porque eu gostei Não, bastante. valeu. E é bom que Eu isso. vou. Eu espero que assim Aí que. eu vou. Eu espero que essa conversa ela gere uma discussão, né, em torno disso, porque esse tema aí que você abordou não se fala, praticamente não se fala de forma tímida. A gente lê alguma coisa do Porto de Santos, né, tal. Mas a verdade é essa aí. É, a gente fala Porto de Santos porque é o maior, mas é em todos, tá, Todos, Daniel? né? Isso é em todos. Porto de Vitória, Sepetiba, Itajaí, Paranaguá, são todos os portos que você for chegar, encostar lá perto, todos eles têm a mesma prática. É, cada um tem sua peculiaridade, mas a prática é comum em todos eles, tá? É triste dizer, mas a indústria brasileira está sucumbindo ao dragão chinês. Tá, eles estão tomando conta, e se o povo, a população, não começar a se mobilizar, é difícil fazer isso, porque você está pedindo para quem não tem dinheiro deixar de comprar um tênis de R$ 200 para comprar um tênis de 50. Tá, é complicado fazer isso. Só que dessa forma, ele está quebrando o próprio país, ele está deixando de. Depois ele vai procurar emprego e não sabe por que que não tem. Entendeu? Então eu acho que vale a pena a população começar a ficar atenta. Os empresários acho que deveriam cobrar uma ação mais forte, sabendo disso. Daí não adianta tampar, não adianta achar que, ah, mas eu também compro lá fora, eu tenho benefício. Para você que faz isso, você devia estar preso. Tá? O cara que faz isso devia estar preso, na verdade. E os empresários que dão duro aqui, que ralam mesmo, que é quem aposta, quem injeta mesmo, quem joga o país para frente. Porque para a população devia entender que quem coloca o país para frente não é o político, são os empresários, tá? Concordo. E a população com força braçal. É o pessoal que tem vontade, tá? Esse pessoal que fica acreditando em político aí tá ferrado, tem que morrer na miséria mesmo, tem que viver com Bolsa Família mesmo, Concordo entendeu? Porque é esses plenamente. caras que arrastam o país. E eles têm que começar a cobrar, porque isso é fato, tá acontecendo e tá se ampliando. E a China tá dominando e os empresários aqui vão. Ou se na pior das hipóteses vão virar escravos desses caras aí. É, exatamente. Não, é isso Vai, aí. isso é possível. Eu não estou aqui praguejando nada. É uma visão, não é uma visão pessimista, é uma visão plausível, tá? Por pior que seja, é uma visão plausível, tá? Isso está acontecendo em cada vez em escala maior, entendeu? Tá, o mundo está quebrando. Sabe, tem país europeu que está retrocedendo, está voltando com as empresas para dentro porque está sentindo a recessão, tá? E o Brasil, que é uma potência que deveria estar industrializando, está regredindo antes de ter alcançado o seu pico industrial. O Brasil nem chegou a alcançar, não, a gente não sabe o que que é isso, né? O Brasil é um país medíocre. A indústria brasileira é uma indústria pobre. O que que a gente tem aqui? A gente fabrica o que aqui? Avião e extração de petróleo. A maior tecnologia que tem aqui é da Petrobras. Não tem E aí? tecnologia nenhuma. E outra, e os aviões, e grande parte da tecnologia que tem aqui, você fala, os engenheiros, tal, você fala, o Brasil tem uma tremenda indústria de avião, os componentes são tudo estrangeiros, a gente não desenvolve nada aqui. Entendeu? Acho que tinha que ficar atento, tem que começar a abrir o olho para isso daí, que acho que é um ponto fraco, é o calcanhar de Aquiles do brasileiro, é a própria ganância, o pessoal que está comprando produto lá na China, vendendo aqui para ganhar dinheiro, entendeu? Tá dando um tiro no pé, tá ajudando a quebrar o país, ele vai enriquecer hoje e vai olhar o filho mendigar amanhã. É. Exatamente. Não, é isso aí, perfeito, Luiz. Então, bom, só para finalizar, queria agradecer, né, sua fala, e espero que isso aí abra a mente das pessoas, né, que elas despertem para isso. Tá, eu vou estar aqui sempre que precisar, se tirar, precisar tirar alguma dúvida, precisar bater papo, qualquer dúvida que você tiver em relação, você pode me procurar, você tem meu contato, é só me chamar. Perfeito, então. Valeu, Luiz, tá. Então. Imagina, um abraço para você, um abraço para todo mundo que te acompanha aí, sucesso e bastante força aí. Espero que, eu realmente desejo que você tenha sucesso, porque se você tiver sucesso, vai ser um passo bom aí pro país melhorar. Legal, legal, Luiz. Valeu, então. Falou, um abraço. Valeu.